vou parar. Corpo vai mexer, vem que vai rolar. Chega e cola na minha, chega e cola na minha. Sei que tá ligado na minha intenção. Você vai em frente e eu na contramão. Chega e cola na minha, chega e cola na minha. Faz, faz, faz, faz, faz. Pede no ar. Gente, faz. Chega a conexão derrete. Sede no ar com um elenco um pouco diferente. Hoje vocês vão ver que tem vozes aqui fora do habitual, fora do comum. Eu sou o Léo, doutor Instabeard Oliveira. E hoje eu trago um virgem para sacrificar nesse consultório. Sim, fazia um pouco sim. De tempo. Né? Ele foi muito pedido, muito aclamado, muito querido. O doutor Next, Thiago. Dr. Next aterrissou finalmente, hein, seu Léo? Caramba, que não é? Longa, que negociação longa, meus agentes. Foram 3 anos precisando assinar esse contrato. Muito difícil, meu cachê tá muito elevado desde que o Michel passou aí lá no M, reverberou em mim. Pois é. Vocês que já ouviram Podmania, que já conhecem a voz do Thiago, muitos. É o embaixador de Demiro no Brasil. Ai. E ele finalmente deu o ar da graça. Finalmente, Léo. Um prazer estar aqui com vocês. Devolvo o ar da graça. Não. Next! Next! Temos aqui também, você já ouviu a voz dela, essa linda rainha. Maravilhosa. Taylor! Aquela sua cara. Taylor Aparecida Rocha! Viado, me preserva, viado. Eu não. Eu ia cantar, cheguei, tô preparado, mas agora não pode mais cantar, né? Ah, é verdade. Agora não, só pode que é Pablo que canta essa parte. Ah, essa parte é Pablo, aí. Ah. Então ainda vale, ainda. Cheguei. Vai cantar, não? Não, vou não. Inclusive, ele nunca ia cantar, ele só quis dizer que ia cantar pra dizer exatamente. Que não ia cantar, entendeu? Aí? E você já ouviu a voz dele, Lex Barbieri. Aê! Também conhecida como youtuber da farmácia. Boa noite, prezados! Gente, me aconteceu hoje, postei no Twitter, vocês não me acompanham como vocês deveriam, né? Mas enfim, foi assim, menino, fui comprar meu antidepressivo na farmácia, porque tô o quê? Maluca, né? E aí, menino, que o moço atendente ficou um pouco nervoso, ele falou assim, você é youtuber, né? Eu falei, não, prezado. Eu só me visto assim, que nem uma, né? Enfim. E aí ele falou, não, você parece muito um youtuber. Ele falou o nome de um youtuber lá. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, até onde sei, não sou youtuber. Eu tô comprando um remédio tem aqui certeza. De maluco, mas eu tenho certeza que eu sou. mas você devia ter falado ali, eu sou youtuber de podcast. Uhum. Exatamente, aproveitar e fazer YouTube, já uma propaganda, né? Fazer uma propaganda de sede. Mas enfim, aí foi isso. Ele esqueceu de passar os remédios, eu fui embora. Nossa, que saudade. E, gente, ele tá aqui também, chegando. Luciana Dark Room, Maia. Chega! Gostosinho! Para encantar a sua noite. Não alertei o Thiago pra tirar o fone, mas, né? Eita, Thiago. Tá bem. E como é que você se sente aí? Ô, Thiago, como é que você se sente descobrindo que não é gravado? Tô impactada. Olha. E fechando a nossa rodinha, vocês já sabem, né, gente? O nosso herói, o defensor de Hell's Kitchen, Sidney Daredevil Andrade. Olá, olha, eu fiquei um pouco inspirado por Taylor, aí eu tô todo trabalhado na vibe Rouge, né, que é aquela canção empoderada que subverte o papel feminino. A Luciana chega dizendo, né, voltei dessa vez, eu vou por cima, ou seja, nada mais de papai e mamãe, então vamos lá, vamos fazer. Acho importante. Seja bem-vindo! Oh, muito obrigado. Não dorme hoje, vem ali. Jamais, tô apenas acordadíssima aqui. Olha a lei, você. Olha, eu quero dizer que eu esperei o início da gravação, né? Até agora a gente tava naquele papo todo, para ser apresentado para o convidado que não conhecia. Mas não fomos apresentados, gente. Né? Olha os modos. Taylor. Verdade. Thiago, esse é o Luciano, falou, não é o Taylor. É, Luciano, Thiago. Oi, Thiago, tudo bom? Prazer. É Luciano, Thiago? Satisfação. Satisfação, com prazer, é só mais tarde. Quer dizer, hoje não, você tá com o namorado junto, né? Marido, com respeito. E esse é o com Taylor, respeito. Marido de Luciano, Taylor, Thiago, Luciano, Taylor. São vários nomes. Taylor. Bom, Thiago. Lucy Taylor, para os mais íntimos e para os não íntimos também. Também, né? Chama do que você quiser, eles não se importam. É, pode chamar Luciano de Taylor e Taylor do Luciano. Você quer ser apresentado para alguém, Sidney? Ah, eu queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, especialmente para você e para a Olha, depois dessas apresentações todas, vamos apresentar o público ao SED, né? Vamos chamar aquela amiguinha? Bem-vinda. Ai, eu estou... Vem, punheta! Seus problemas acabaram! De começar! SED no ar! O consultório que segura sua barra e aconselha com muito bom humor. Trauma. Fofoquintas. Barracos familiares, desilusões amorosas. Falta de esperança espiritual. Profissional. E sexual. Para participar, envie sua história anonimamente pelo formulário. Ou pelos e-mails. sede@seriadores.com.br. ericamedeucu@gmail.com. Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escurrachados. Assine o feed no iTunes ou no seu aplicativo favorito. Dê 5 estrelinhas, pegue o celular do amiguinho emprestado e faça o mesmo sem o conhecimento dele. Yeah. Entre você também para a família SED. Olá! Minhas Barbie sedutora, vê se não me esquece, bem mapoa, mapoona, fazendo a curva do S. Estamos de volta! Aê! Olá! Esse comercial, esse fino. Curtou essa vinheta ou passou pouco tempo? Ave, mano, faz 84 anos. 84. Quem quer abrir hoje o trabalho, gente? É um caso pequenininho. Vamos lá. É agora! Primeira barra de hoje é do João Pereira, Indecise, Éteri, Trouxa, Jedi. Trouxa, Jedi. João tem 21 anos, é do signo de Libra, com ascendente em Gêmeos, eu acho. Adoro, eu acho. Sexo, nada mais me lembro. Berenice, segura. Segura. Segura, Berenice. João diz assim, olá, pessoas, tudo bem? Olá, tudo bem. Tudo bem, tudo bom. Comi muita uva, mas tá bom. Gente, então, a questão é a seguinte. Tenho 21 anos, né, já sabíamos, e nunca tive... Novo. E nunca tive um relacionamento amoroso. Eu sou apenas V. Não, eu não sou apenas V. Sou BV também. Oh, gente, não beijou nem na boquinha ele com 21 anos. É. Tá vendo como é? Bunda V. Agora então não é nada mais, me lembro. Você não tem nada pra lembrar, amor. Gente. Você não era pra lembrar mesmo. É, não lembro de nada. Não sou da vida passada. Ele se imagina já. Nunca na história da minha vida experimentei tais sensações. Oh. Em todas as vidas que já recebi, ou eu acabei me dando fora, ou eu fui apático ao ponto da pessoa desistir de mim. Oh, eu acabei me dando fora? Como é que a pessoa se dá fora? Se dá a si própria, a si mesma? Ela morre pra viver. Eu tô aqui pensando também... A própria Nazaré. Não é que eu não queira me relacionar. O ponto é que eu não me vejo como uma pessoa legal para se estar por perto. Ai, meu Deus, será que você fede, João? Será que você fede? Já procurou saber? A gente não sabe se a gente tem mau hálito, sabia? As pessoas não chegam pra você e falam, ei, você tem bafo. Não é assim. Ou você tem suvaqueira também, muito grave. Mas tem aquele site, né, que faz o serviço que é vocêtem.cc. Isso, se você nunca recebeu... Vou olhar agora. Então, João diz: eu sou a pessoa mais apática e cética do Brasil. Eu corto. Mas, peraí, amigo, apático e cético são coisas totalmente diferentes. Uma não tem relação com a outra. I want to be. Mas ele é as duas. Mas uma coisa não anula a outra, não. Ele é apático e é cético. Gente, é que nem a Anitta. Anitta não é nem de esquerda nem de direita. Ela é de direita. Por favor. Nem frio, nem quente, 0 grau, tá bom. Sim. Tá bom. Eu corto barato de todo mundo. Eu não me animo com quase nada que as pessoas comentam comigo. Gente, tá vivendo pra quê, gente? Tô muito chato. Olha o gatilho. Eu levo quase tudo a sério. É bem raro alguém manter um sorriso verdadeiro enquanto fala comigo. Gente, que horrível. Você é a morte. Amigo. Você é o Temer. É o Temer. Calma, calma, gente. É... Aí... Cara, gente, tem que ser Temer amarelo. Calma, não pode falar. É, foi. Se você foi muito baixo agora, Lê, xingou alguém muito feio. Chamado de Temer aí. É foda. Aí eu fico nesse dilema: me relacionar ou não me relacionar? Já perdi as contas de quantas vezes instalei o Tinder e nunca usei. A minha criatividade para inventar maneiras de fugir de conversas sobre namoro, sexo e etc. está acabando. Bem, acho que é isso. Se alguém quiser falar comigo, é só enviar um e-mail para ocarinhadamensagem@sapo.pt. Gente! Caramba, mensagem... que e-mail dedicado em Portugal. João precisa mesmo é de um assessor de marketing, porque ele tá fazendo tudo errado. E desde o final ele pede pra mandar mensagem. Só falou que é apático, que é cético, que não ri com ninguém, que corta o barato dos outros. Quer que a gente manda mensagem pra você, João? Assim fica difícil, né? Não, amor, mas ele falou assim, se você quiser, manda aí. Não, ninguém quer não, Lore. Se alguém vai querer, entendeu? A letra... Não. Não, só o PS, né? PS, não sou de Portugal. Carinha feliz. É. Ele ainda fez o simpático, né? Ele fez o simpático, pôs uma carinha feliz e tudo. Agora... Mas escreveu a mensagem com dois S's, então eu acho que fica realmente um pouco complicado. Ah, eu achei que o João, verdadeiramente, na verdade, ele é uma pessoa que tá querendo é conversar, ele tá falando que não, ali em cima, que a pessoa desiste dele. Eu acho que ele tá realmente querendo alguém. João tá precisando de uma piroca grande nesse rabinho dele. Achei agressivo, é dita. Que pesado. Eu pensei que ele queria conversar, né? Ai, não, peraí. Eu pensei que ia demorar um pouco pra gente entrar na não, primeiro, o convidado entrar nessa. Adoro ia pegar o convidado já se sente à vontade, né? Já, tá com os dois pés na porta já. Ó, porque ele fala que nunca teve um relacionamento amoroso. A primeira coisa que ele fala é isso. Depois é que ele não é apenas virgem, ele também é boca virgem. Oh, meu Deus, existe gente assim em dia mesmo? Porque desde 3 anos de idade já tá lambendo as caras um dos outros, as crianças. Não, e... gente. Não, mas a gente tem aqui uma questão, porque ele coloca o seguinte, ponto é que eu não me vejo como uma pessoa legal pra estar por perto. Tudo bem. Eu sou uma pessoa mais apática e cética do Brasil. Tudo bem. Eu não me animo com quase nada que as pessoas comentam comigo. Tudo bem. Sabe o que você parece? Você quer um relacionamento ou você quer transar? Porque se você quiser transar, instala esta merda deste Tinder e diz que é fuder. A pessoa vai lá e fode. Não precisa ficar conversando. Diminuto. Agora, se você quer um relacionamento, aí é diferente. É, então eu concordo. Eu acho que ele também não quer. Não misture as coisas. Você não precisa ser nada disso pra fazer sexo anal. Exato, mas é verdade. Anal? O que me parece de verdade é que, tirando a idade, essa aqui é uma descrição muito clara da Érica. Que? Então, assim, fica tranquila. Fica tranquilo. O que vai acontecer? Você vai achar sua Amanda, o seu Amando. Ai, querido. Enfim, vai dar certo. Eu acho que ele vai super achar uma pessoa tão cética e tão apática quanto ele, que vão super conversar. Vai, e vão ver certo. Que ele, ali rolou clima e com o resto do mundo, tá todo mundo chato e só ali naquele cantinho que é legal. Como eu já disse pra... Eu acho que foi pra um caso do último programa que eu participei. Gente, para de ficar achando que é o fim do mundo porque você não corresponde ao cronograma dos outros, gente. É, 21 anos, não é porque você tem 21 anos que você é obrigado a ter tido 1001 relações sexuais, 1001 relacionamentos. Se você não quer, nunca aconteceu, nunca teve oportunidade ou nunca conseguiu, tudo bem, respeite seu tempo. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é, amigo, você precisa urgentemente de uma terapia para trabalhar essa autoestima, porque para além do seu ceticismo, né, e da sua apatia, né, você precisa trabalhar a sua autoconfiança, porque por mais, porque você trouxe o caso aqui pra gente, é porque você gostaria de uma solução, né, pelo menos vou pelo menos ter a primeira relação, o primeiro namoro, o primeiro sexo e tal, então, assim, com essa autoestima você não vai conseguir muita coisa. E provavelmente, se você conseguir alguma coisa, vai ser vai provavelmente ser abusivo, vai provavelmente ser negativo. Então, melhora a autoestima, porque com a autoestima boa, assim, aí você consegue o que você quiser, inclusive. Sim. E se você for abusivo, se você precisar de ajuda, tem um texto meu. Oferecimento. E a toda já hora. Tá no primeiro caso. É, tem um texto meu sobre relacionamento abusivo, muito bom. E se não der certo, se lê o que é sobre a minha avó, que é muito bom também. E são só esses. Se você não conseguir um relacionamento abusivo, aí você vai trabalhar o seu relacionamento com a sua avó. Mas é isso. Relacionamento é igual topada. Um dia acontece. Uhum. Tem gente que mas topa mais, menos tem gente que demora pra topar, entendeu? Mas uma hora mas topa. Eu acho importante dizer que, assim, eu concordo com o Cisne, a gente tem falado muito de autoestima aqui no SED nas últimas edições, e com certeza você tem uma autoestima baixa, se essa questão de você ainda ser VBV contribui muito. Mas uma coisa que eu acho importante dizer para as pessoas como um todo é que ser legal dá trabalho. Ser realmente dá pode ser uma pessoa. Você não se empolgar com as coisas das outras não é uma coisa do tipo, ah, eu sou assim e vai ficar assim para sempre. Você tem que se esforçar realmente, você tem que forçar, você tem que observar como as pessoas se comportam para você. Às vezes tentar imitar pode soar meio forçado mesmo no início. Não vai ser natural pra você, mas você tem que trabalhar nessa coisa de você ser alguém que as pessoas queiram conviver, ser agradável, sabe? Eu não aceito essa história da pessoa que diz assim, ah, eu sou assim mesmo e ninguém entende, um dia ninguém eu acho que uma pessoa que entenda. Sabe, eu acho não, que... Não, gente, você tem que... ou não, eu acho que assim, eu, talvez a questão da autoestima dele esteja realmente assim um pouco abalada, mas... Também tem a questão de, assim, se as pessoas não... Você não precisa ser essa pessoa que todo mundo ri, todo mundo gosta, que vai ter esse... que vai ser... que não vai ser apática nem cética e tal, para as pessoas gostarem de você. Você vai... com certeza você vai achar alguém que gosta de você do jeito certo. Não, mas assim, se ele quiser, se ele está interessado, isso. Né? Agora, se você está interessado em mudar... Exato. Tem que fazer um esforço aí. Porque ele fala assim, ó. Ele fala, eu não me animo com quase nada que as pessoas comentam comigo. Isso pode ser um quadro depressivo dele, pode ser N coisas. Mas assim, talvez você deva começar a trabalhar dentro de você, se interessar pela vida das pessoas e se animar com o que elas dizem. Porque se você não faz isso também, às vezes vai ser muito mais complicado para as pessoas enxergarem as suas qualidades, que com certeza existem, sabe? Muito de você não enxergar graça fora é de você não ver graça dentro de si mesmo. Então, procura perguntar o que é que você gosta, então. O que é que te causa alegria? Quais são seus interesses que outras pessoas podem compartilhar? Uhum. E aí vai atrás de pessoas que reproduzam esses seus interesses para você ter interesse. Você também não precisa se obrigar a gostar do que as pessoas à sua volta estão gostando. Sim, vá atrás de pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Na internet a gente sempre acha alguém louco igual a gente. A gente, fica tranquilo, na internet tem de tudo, dá pra achar. Tem, nossa, agora você comecei a entender a dinâmica que vocês realmente ajudam as pessoas, né? Vamos embora, né? Será que eu posso contribuir com esse programa? Eu já não sei agora. Mas foi ótimo. Primeiro começou. Não, você primeiro começou oferecendo uma rola pra um hétero. Achei ótimo, inclusive. Já achei. Mas às vezes, né? Já se transgressou. Ele disse hétero. Gente, agora que eu vi que ele é hétero, mudou totalmente meu conselho, João. Eu achando o Thiago totalmente transgressor. A gente esculacha na parte que tem que esculachar, mas ajuda na parte que tem que ajudar também. Não, e pode ter calma que vai vir. Tá? Com certeza o Léo botou uns casos aí pra gente esculachar também. É só pra esculachar. Vamos ver. É isso, mas qual é o conselho que botou? Não, tava zoando no conselho, é um mesmo, tô sendo hétero. Isso é universal, autoestima, alto em cima, alto em cima. Isso, e manda bate e volta pra gente. Eu vou botar o e-mail dele, viu, gente, no corpo do texto, que é o carinha da mensagem com dois gente, S. Gente, mas aí a Lê falou uma coisa que me deixou preocupado. Ele digitou errado o carinha da mensagem com dois S, ou é o carinha da mensagem com S? É, né? Assim, por vira dúvida, se você tá querendo falar com o João, você manda pro carinha da mensagem com S só e com dois. É, se marcar, você manda pro outro. Isso, no máximo alguém que não tem nada a ver com o SED vai receber um e-mail seu. Alguém lá de Portugal vai receber, né? Manda com 3S também, né? Gente, por favor, só envie se tiver interessado em ajudar o rapaz, tá bom? É, vai também não vão ficar escrevendo pra encher a caixa do menino de ódio, né? É, seus haters! Gente, é isso. O que a gente fala quando acaba o caso, Thiago? Next! Amo! Próximo help de hoje vai para Rodrigo. O nome será preservado pela produção. Homem gay Marvete Desconstruído. Idade tem 32. Signo, vocês vão descobrir ao ler a barra. Sexo. Gimme more. Olá, doutora. Olá, querido. Olá. O caso é o seguinte. Meu primo Rafael, ok, outro nome trocado. Todos os nomes serão trocados, tá, gente? Pera que eu já tô muito tonto com esse caso. Já. Me empinei todinho aqui, vamos lá. 33 anos, Rafael. Vai se casar em outubro desse ano e me chamou pra ser padrinho de casamento. Ai, babado. Tem vários filmes pornôs que começam assim, gente. Até aí, tudo bom. Até aí. Porque a gente não precisa interromper, né? Ele, ele se auto-interrompe. É maravilhoso. Você foi feito para o Sed. Ó, vamos lá. Até aí. Em nome esse caso, gente. Até aí. Mais um dia normal na Heterolândia. O problema é que no comecinho de agosto, quando estávamos voltando do nosso jogo de pôquer, eu sempre vou de carona, pois não tenho carro, ele estava comentando as coisas do casamento. Conversa vem. Ele falou que precisava fazer um desabafo. Deu uma volta de carro e estacionou em um ele teve que parar pra confessar, gente. Ai, pelo amor de Deus. Volta aí no local escuro que é. Deu umas voltas de carro e estacionou em um local escuro e afastado. Aí ele mandou sem rodeios. Eu quero que você chupe o meu pau. Chocado, eu nunca vi uma história dessa na história. Adoro, que peraí, isso era um desabafo que ele ia fazer, né? Desabafo. Nota de desabafo a rola, tava abafada na calça, né? A rola. Sim, ele falou isso com essas exatas palavras e a casualidade de quem pede um copo de água. Mas querido. Você sabe, desculpa interromper, mas é que vocês sabem que um boquetinho e um copo d'água não se nega a ninguém. Achei um paralelo pertinente. Minha cabeça deu um triplo twist carpado e caiu num espacate. Os lábios da rata beijaram o chão. Os lábios da rata. Esse aqui é gay mesmo. Cadê? Eu sempre tive um crush nesse primo, mas nunca estive ok com isso. Ele é o tipo hétero topzera. Ai, que delícia. Padrão. Gente, isso tá lindo, hein? Topzeramejo. Usa relógios enormes, camisa de botão e bonés da John. Gente, não conheço marcas, não sei se isso aí é importante. Além de ser um editor... Eu também tava confusérrima, ia falar do que esse moço tá falando. Só hétero conhece isso. Ele é o quê? Ele é primo do Faustão, né? Além de ser um eleitor conservador... Ih, Bolsonaro! Meu Deus! Anitta! Ai, que horror! A Anitta pediu pra chupar o pau dela. Meu Bolsonaro secreto, já é esse aí, meu Bolsoninho secreto. Meu Bolsoninho. Apesar disso, ele nunca me discriminou por eu ser gay. Pelo menos não que eu saiba. E pela postura dele. E pela postura dele, eu nunca pensei que ele fosse querer sexo oral feito por outro homem. Gente, pela postura como? Em pé? Ele nunca. Coluna ereta, né? Coluna ereta. Olha só. Vamos defender vamos acabar com o tabu aqui? Um hétero deixar um homem chupar ele não faz ele ser viado, gente. Hétero é terrível, né? Eu acho que ele queria só a sua despedida de solteiro, né? É, gente, que isso? Tava com tesão ali na hora. É tipo, eu vou ser chupado só por uma pessoa pelo resto da minha vida. Eu quero ser chupado pela última pessoa que eu vou ver antes do meu casamento, não importa quem seja. Aí aconteceu de ser você. Foi uma pura coincidência. Tem mulher que nem chupa, né, cara? Isso é real. Se o cara é se o cara é daquele homem, ele é todo aquele homem, vai casar, se for de igrejinha, tem mulher que nem chupa-chupa essas meninas, sabia? Do que você tá falando? De que mulher é essa que você tá conhecendo aí que eu não sei quem é? Mulher direita. Que vai casar, esse cara aí que vai casar daqui um mês, inclusive. Exatamente. Né? Inclusive, ele tem, se ele usa o relógio grande, camisa de botão e boné de marca, provavelmente ele não limpa o pau. Então, também ninguém vai ver ele. Provavelmente é daqueles caras que come todas as meninas e na hora de casar escolhe uma que é, tipo... Casal, dando de casa, sabe? Uhum, daquela da casadeira, igreja. Santinha, casadoura. É. Pô, mas é que realmente, né? Se ele usa boneca, relógio enorme, eu não ia chupar ele mesmo. Naquela hora. Mas ele não usa boné e relógio no pau, não. E olha só aquilo que ele fala que vai agora. Naquela hora eu não soube o que dizer, mas então ouvi o barulho de um zíper se abrindo e meu primo acendeu a luz do teto do carro. Já com o pau duro pra fora da calça. É. Claro. Nossa. Que bom que ele abriu pro diálogo, né? Porque... um artigo indefinido. Eu ouvi o barulho de um zíper, que era o do cara que tava mijando do lado de fora, né? Exatamente. É claro que era um zíper. Que... Gente, que coincidência. Ele pediu pra eu chupar ele e em sequência abriu esse abriu. Mas assim, sem querer dar spoiler do programa, isso é possível. Um dos casos aí na frente vai mostrar. Olha, gente, eu olhei pro pau. O pau olhou pra mim. E em minha mente só havia uma coisa. No canto mais... É poeta. Recôndito do meu cérebro. Num crescendo progressivo e intenso, eu comecei a ouvir um... O quê? A bezerra aqui é uma mamar, viado. Nossa, que conceitual. Eu amei esse cara. Esse cara aqui devia escrever contos. Tô quase poeta. Meu amigo, isso é um conto erótico que o Léo colou, copiou de um site. Exatamente. Uma fanfic muito. Isso é uma porra. Cara, não, eu só tô imaginando a cena de você num carro. O hétero para do seu lado, abaixando o zíper e falando: eu quero que você chupe meu pau. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Me leva, me leva agora! Nossa! Ai, não tô no casamento dele. Ah, é... Aí vamos lá, onde é que a gente tava? Bezerra, tá, Bezerra. Era ela mesmo, gente. Minha criatura xamã, minha bezerra interior. Caí mamando. Meu primo apagou a luz, ficamos os dois no escuro e no silêncio dos gemidos. O silêncio dos gemidos, que poeta. É, ficou. É poeteira essa bicha, né? É, porque... Ah, gente. Pote poeta. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu não acredito. Quando o amigo conta a história, eu gosto dos detalhes. Ele fala que assim, quando terminei, ele guardou o pau. Acabou, gozou na boca, gozou fora. Cadê? Cuspiu e engoliu. Pequeno. Tava fora da janela. Ah, gente. Tava quando limpo. Terminei, ele guardou o pau, ligou o carro e me levou pra casa. Não dissemos nada. Minha ficha, estranho, hein? Minha ficha só foi cair no outro dia. E eu pensei na loucura que era aquilo. Cara, meu primo, todo padrãozinho hétero, vai se casar em poucos meses e o pior. Eu seria um dos padrinhos. Em formato de novas, né? Porra! Né? Respirei fundo e disse a mim mesmo pra me acalmar. Aquele seria só um segredinho nosso. Ninguém precisava ficar sabendo. Eu imaginei ele se batendo na cara falando, se acalma! Não conta pra ninguém. Viado, eu queria só te dar um spoiler. Você tá aí se martirizando por ele. Você não foi, nem será o primeiro, nem o último, seu trouxa. Eu acho que ele não foi o primeiro. Aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Para de ser trouxa. Ele achou que ia ser só um segredinho deles, que ninguém ia precisar ficar sabendo. Até porque não ia acontecer de novo mesmo. Imagina. Já tô até vendo onde vai dar isso aqui. Estão casados hoje em dia. Próximo. Vai ser ainda. Nos falamos pelo zap na semana seguinte, no dia da reunião do clube de pôquer. Ele queria confirmar se eu ia e eu disse que não. Era o outro esquema que teve, né? Entendi. Era o dia de se encontrar de novo, dia do pôquer. Uhum. Ah, e agora é isso, é assim que chama agora, é pouco. Era pouco mais de 7 da noite quando o Rafael apareceu em minha casa, cumprimentou meus pais e me chamou pra conversar lá fora. Eita! De repente eu ouvi um zíper abrindo. Ele perguntou que eu não queria ir por causa da outra noite e eu disse apenas que não estava com ânimo para jogo. Ele não acreditou, perguntou se eu tinha ficado ofendido ou algo assim. Respondi, não. Aí ele disse, imagina se eu fiquei ofendido com seu par na minha boca. Não. Nossa, querida, olha aqui, querida. Pra que ele respondeu? O Rafael falou assim, eu gostei muito do que aconteceu e estaria mentindo se dissesse que não quero mais. Querida! Eu vou dar na cara dessa vagabunda. Ah, eu tô com muito ódio dessa vagabunda. Morto. Eu e o macho parou. Aí no outro lado, acabei entrando no carro dele. Claro, né, que você não tá morta, né, viado? Mas não fomos pro poker. Fomos pro motel daquela fodazinha proibida. E eu, que sempre fui muito controlado, é claro. Visivelmente. Se tem uma coisa que esse viado é controlado. Controlado. Quando eu vi, sabe que já cai de boca. É o gato. Quando apareceu a oportunidade, não hesitei. Desfrutando assim aquele tesão que tinha pro Rafael desde nossa adolescência. Muito bem. Mas uma vez então... tem detalhes, né, Thiago? Cadê? Quem foi ativo, quem foi passivo? Cadê? Nossa! Peraí, eu tô muito ansioso com essa conversa, com essa história, gente. A pessoa tá tendo um infarto. Eu gosto que o Thiago, ele encarnou mesmo assim o espírito do Sed, né? Tá vivendo o ponto erótico. Não, fala de fofoca, que é uma coisa que a gente adora. Estamos transando desde então quase todos os dias. Ah, viado, vai tomar vergonha nessa tua cara, viado. Eu vou sair pra fumar. Eu já tô exausta dessa pessoa, já. Na quinta-feira anterior ao envio dessa mensagem, Rafael me disse que estava muito feliz com o nosso sexo e confidenciou que a noiva dele não gosta de fazer nada diferente na cama. Eu falei, ela não chupa ele! Ai, a culpa é dela! E a culpa não, é dela, claro que ela, não, né? Não, claro que não. Me culpa é dela mesmo. Me respeite, viado. Então você, além de todas as mulheres, se sentiram ofendidas. Eu não. Mas que ela não chupa, ela não chupa. Pega dele. Entendeu? Que tem nojo de tudo. E que não satisfaz mais. Mas ele não acha que esse seja um bom motivo para romper a relação. E para claro que não, né? Não, é só um bom motivo para você ir com seu primo pro motel, né? Filho de uma puta. Nossa, olha, Ale, segura na minha mão, Ale. Me segura. Sidney. É só um bom motivo pra você pegar uma bicha trouxa que você vai comer na hora que quiser e vai continuar casado. É só isso, né? É só isso. Nossa, gente, tá passando. Prossiga, Thiago. Eu disse a ele, não tenho como te ajudar com essa questão. Vamos aproveitar enquanto podemos, pois uma vez que você estiver casado, as noites que passamos juntos serão apenas lembradas como momentos muito bons das nossas vidas. Nossa. Nós temos que seguir nossos caminhos separados. Eu vou ajudar Claramente Nossa. Eles vão parar, né? Uma vez casados. Né? Ele procurou Camões, né? Nessa hora. Porra. Aí eu tô com muito ódio. Ai, parênteses. Léo, tu me tirou do meu sofá pra isso, foi, Léo? Escuta. Óbvio que eu disse isso da boca pra fora, tentando me fazer acreditar nessas palavras. Porque é evidente, e eu sei que vocês viram vindo de longe, que a esta altura eu já estava apaixonado pelo meu primo. E tentando ao máximo não fazer merda. Bebê, já fez. Tentando super ao máximo, né? Não fazer. Você é um homem muito esforçado, né? Esforçadíssimo. É tipo assim, tentei. Meu querido, dá pra ver o seu esforço expresso nas suas palavras. O quanto você sofreu, o quanto você penou. Força, guerreiro. Força ao ícone. Força ao ícone. Só que Rafael rebateu minha fala com um... Temos mesmo que seguir caminhos separados? A gente pode dar um jeito de se ver de vez em quando. Mas, gente, eu pensei que ia chamar ele pra ir pra casa fazer um trisal. Né? Seria isso mais ético. Seria ético. Exatamente. Seria ético. Dessa vez foi meu coração que deu um triplo twist carpado, mas não bateu os lábios da rata, e sim os lábios da cara mesmo. Direto na dura realidade. pois meu primo só me quer como amante no sigilo. Agora, a gente se engana, né? Será que você não tá assim? Essa bicha. Será que você não tá sendo muito duro com ele? A bicha tava querendo tombar a mulher já, queria que o cara largasse a mulher pra ficar com ela. Ai, Jesus. Eu tô todo tremendo. Nada de novo. Então, doutoras, esta é minha barra. Na verdade, é mais um desabafo, pois sei o que eu vou fazer. Meu caso com o Rafael está com os dias contados. Ah, ainda não acabou. Aham, tá contado, Rodrigo. Tá uma frase errada atrás da outra. Como é que pode? Não tem um período certo nesse tempo. E embora eu não me orgulhe do que estou fazendo, eu certamente não me arrependo de nada. Entendi. Eu não me orgulho, mas eu não arrependo. É tipo anotado, assim. Anotado, né? Moro. Nem de esquerda, nem de direita. De direita, mais uma vez. Como é? Como foi a tag da Anitta que subiu depois dessa? Anitta, tour is over. Ah, tem Estou várias. Escrevendo porque no dia seguinte a essa conversa que tive com ele, eu conheci o Sede através do Spotify e ouvi vários episódios durante o fim de semana. Até que enfim! Até que enfim alguma coisa certa! Parabéns, Rodrigo. Agora sua vida vai entrar nos eixos. Agora, espero que você leve uma... Escrever para vocês foi uma forma de organizar minhas ideias, pois a cidade onde vivo é muito pequena e não tem com quem eu conversar sobre o assunto de forma segura. Ainda assim, se vocês tiverem opiniões e ou conselhos, adoro e ou, podem dizer. Ficarei grato pela atenção, pois gostei muito do podcast e fiquei feliz de saber que existe algo assim para o bem de todas. Um grande beijo para Luciano, Leonardo, Érica, Amanda, Sidney, Taylor, Alessandra. Quem lembrou de mim? Quem é a Alessandra, viado? Muito sucesso para vocês. Se eu esqueci de citar alguém, me desculpem. Eu ouvi diversos episódios em sequência e talvez não tenha decorado o nome de todos ainda. Não, tá bem, né? Foi bem. Esqueceu do Thiago. Arrasou, ele não tem culpa. Olha, estamos perdendo a virgindade. Vocês também têm um animal xamânico interior? Se sim, contem qual é. Olha, ainda é animal um call to action no final. Ah, tá, né? É a bezerra da Bíblia. Adoro o call to action. Vamos lá, gente. Vocês têm um animal xamânico inferior? Ai, sim, quem ouve meu... É. Quem ouve meu podcast é um abraxana, é o meu. Abraxana, adoro. O que é um animal xamânico? É o que te chama pra putaria? Deve ser. É o que te faz perder a vergonha na cara e fazer você perder... Pomba gira sua. Pomba gira. É que você tenha. Eu acho um pouco da pomba gira. Às vezes ela me protege, às vezes ela me leva pro buraco. Mas a gente tá sempre junto. O meu é um tigre, um tigrão. Tá se achando. Muito felinex. Não, o bom é que eu fui procurar aqui na internet sobre animal xamânico, aí tem aqui, insira sua data de nascimento e descubra seu signo no horóscopo xamânico. Ai, por favor, eu adoro essas coisas. Vamos descobrir. Entra aí no site do João Bidu e descobre, o meu é 10/7/93. Nasci em 93. Bom, será que ele é bezerra? Gente, dá pra gente saber a data de aniversário desse menino, então, é só ver quem é bezerra. Olha aí. Seu signo é pica-pau. Olha! Sempre soube, nunca neguei. Duas coisas que você gosta, né? Gente, eu sou Harry Potter, meu signo é cervo. Viado. Olha, o viado mesmo, até do signo. O meu capote. Cadê? Bota o meu também, eu não tô achando esse negócio. 18 Fala aí. 18/11, vamos lá. De que ano, gato? Mas não tem não é só. Então não precisava nem ter falado, que merda. Tem que falar o ano. Não tem. Tem sim. Aqui no site que eu tô só vai tal do 10/20/11, é serpente. Não, no que eu tô aqui. Olha o meu aí então. Lucy Taylor quer acabar com a vida do convidado, falar que é velho. Velho. 23 de setembro. Eu sou salmão. Salmão, gente, uma cor. Não pode ser, menino. O que Taylor eu gosto é uma cor. Né? Mas o do Thiago deu serpente? Porque aqui tá serpente. Peraí, qual é a data? 18/11. 18? De que ano? 87. 33. Para, gente, mas estão todos 87, jovens. Não. Qual é o ano? 87. 87. Ai, tá acabando várias vezes, quatro vezes já. Mês? Novembro. Taylor não funciona com os números dos meses. Né? Dia. Meu Deus! Ué, fica todo mundo falando duas vezes, Antônio. É muito burocrático esse site. É serpente. Falei? Olha. Tudo isso, Tavão, que é serpente. Ó, Thiago. Você é misterioso, sensível, obsessivo, possessivo e disciplinado. Nossa, tem algumas coisas aí também fora da curva. É. Você é pica-pau, viu? E é com ascendente em quê? Não, não tem ascendente xamânico. Depende com ascendente em pomba. Você é pica-pau com ascendente em rolinha. 23 de setembro. Vamos lá, 23 de setembro, você é corvo. Ai, muito gótica, você é inteligente, rápido e sagaz, místico por natureza, ama a paz e a tranquilidade. Ai, é muito místico. Muito. Do Rodrigo, né? Caguei, eu quero saber o meu. Você, como era que pica-pau? Que eu sou a pica e pau, é. Além somos aves, podemos voar juntos. Ó, pica-pau, pessoas emotivas, sensíveis e carinhosas. Carregadas de sentimento pelo ser humano, pelos animais e pela natureza em geral. O próprio Luísa Mel. Posso falar, eu adorava Late Show. Eu era muito fã de Late Show, eu chorava tanto. Eu entrei até na comunidade do Orkut. Sou contra a vivissecção. Eu não sabia nem o que era, mas eu entrei porque eles me mandou. Vivissecção, viado. Viado, cara. Tem uma ideia, o site que eu tô vendo é tão completo que ele dá a direção preferida pelo signo. Amo. No caso da Ale é sul-sudeste. Segue que a Ale mora onde? Na região sudeste. Olha aí. Uma cidade maravilhosa. Quem é que diz? Cidade maravilhosa. O menino do caso anterior tá como? Sendo cético, né? Né? Olha, ninguém perguntou, mas eu sou lobo, tá? Ai, olha ele. Eu pensei que você era... Eu achei que você era urso. E qual é o seu, Luciano? Ah, o seu é um viado mesmo, né? Eu sou viado. Nada de novo no front. Então, temos um viado, uma cor, né? Um pica-pau, um lobo e uma cobra. Ó, Luciano, pessoas regidas por cervo são fortes, orgulhosas e muitas vezes agressivas. Nossa, mas Luciano é tão querido. Não. Elegantes e habilidosas, encontram segurança emocional no mundo material. Sexo anal? No entanto, são intelectuais e inteligentes. E o sexo anal, segurança emocional, olha a tua prioridade na vida. Eita. Você prefere o quê? Segurança emocional ou sexo anal? Escolha sua roupa. Não pode ter os dois, não? Ah, não sei. Rodrigo, é demais, Luciano. Respondida a pergunta do animal xamânico, eu acho que assim, o conselho tá claro pra você. Você sai mesmo dessa. Tá dizendo assim, eu entendo o raciocínio, mas eu acho que não faz muito sentido você dizer assim, quando casou eu vou parar, porque aí é sagrado, não sei o quê, porque você sabe que você já tá errado agora, a gente tá se envolvendo nesse negócio. Exato. E assim, errado não é tipo, estou acabando com o sacramento do casamento, não. Porque é ruim pra você mesmo, você sabe que você não vai ter o que você procura nele. Você tá numa posição de... Quatro. Não, mas é uma posição muito desconfortável pra se estar, porque pra ele é muito confortável, ele é o hétero, exato, topzera. Uhum. Ele é o hétero, entre aspas, topzera, que ouve sertanejo e é de direita, enquanto tá todo mundo, né, em público, vai casar, e aí vem com essa desculpa de que, eu gostei de você, porque minha esposa não faz, minha noiva não faz isso, não gosta daquilo, não me satisfaz, não sei o quê. Então eu vou pegar esse viado aqui, e aí é uma condição que muito viado se coloca. Submisso, né? De submissão, de estar nessa situação, de que, pega um cara casado, e aí... Uhum. E o pior é um fetiche tão tosco, um fetiche... Cara, e o pior é que o cara se acha, às vezes a bicha se acha que ela tá a rainha da carne seca nessa situação, uhum. Porque, eu tô pegando... Tá vendo aquele hétero ali? Ele é hétero aí pra sociedade, mas de noite, na cama, ele tá comigo. Fico pensando. Entendeu? E aí se achando o máximo, porque ela tem esse momento ali que o cara vai lá, goza, dá as costas e vai embora. Tá errado. Quando, na verdade, quando na verdade você tá fazendo o contrário, você tá reforçando toda uma cultura machista, homofóbica, em prol de, sabe, tem tanto viado fora do armário pra você pegar, gostoso, pra você tá se submetendo a um viado no armário que tá enganando uma mulher hétero, que também é vítima desse homem hétero, entendeu? Para de... Sai desse papel de vítima que você tá. Você não merece. A mulher dele não merece, mas você não, isso não lhe cabe. Não tá nas suas mãos, não tá ao seu alcance. Cai fora, gente. E para de dar uma trela pra hétero ou pra homo, sabe? Bicha enrustida. Ai, eu não aguento mais. 2018 e achar que... Mas ele tá cheio de dívida de jogo. Jogar pouco, não é, Thiago? Para de jogar pouco, daqui a pouco você tá cheio de dívida. Tá cheio de dívida, é verdade. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta agora, então, pro seu Sidney. Foi o rapo da última frase. Seu Sidney. Diga. Diz. O fato dele de repente... Ah, não, ele já consumou tudo, não foi só a chupadinha, não, né? Não, já foi tudo. É verdade, esse navio já partiu. Se tivesse ficado na chupadinha lá, eu nem ia ficar assim. É, né? Exatamente. É, exatamente. Mas a bicha tá se apaixonando, a bicha tá se iludindo, a bicha tá se martirizando, se culpando. Além de tudo, ela tá se culpando. Então, é isso que eu penso. Eu, nessa história toda, é um fetiche tosco, né? Na opinião do Sidney. Eu acho que eu vejo só. Alguém ficou sentido. Eu não faço juízo de valor de fetiches. Ai, tá eu, bom. De fetiches, eu acho que são todos só fetiches. Uhum. E aí vai de você achar alguém que tá afim de realizar com você. Então vale tudo pra mim. Tem coisas que eu particularmente não faço, cocô. É, mas o resto, praticamente. É, dito isto, eu entendo o fetiche de pegar o hétero, sabe? Não sei se vocês acham. Não, eu compreendo. Eu compreendo. Sim. Não, nunca estive na posição dessa bicha. Mas agora, vendo você falando, eu pensei assim, caraca, quanta coisa tem que vir na minha cabeça naquela decisão de segundo de pensar, eu chupo essa roupa. Na hora que veio o animal xamônico, né? Enquanto o zíper tá abrindo, né? Tem que pensar. Né? Já diria... Já diria Samira Close, né, gente? Eu chupo o milito, os dois. É. Eu chupo o milito. Muito ai, bom. É. Vai, vai, Lu. Vai, vai, Lu. Vai, vai, Lu. O mais mala, pelo amor de Deus. O mais mala, meu, por caridade. O mais mala pro ceguinho, pro menino. Em toda a esquina tem gente só pedindo. Eu podia estar matando. Eu podia estar roubando. Mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para manter o SED no ar. Quer dar aquela força para o consultório continuar segurando essa barra que é gostar de vocês? Veja a cotinha que combina com o seu bolso e as vantagens de ser nosso padrinho. padrim.com.br/SED. Por doutores agradecem. Não usa isso, Léo. Usa esse mesmo. Show. Vamos lá. Então é next, bate, né? Volta. Bate e volta. Eu vou ler, mas não com muito prazer. Bate e volta, revontes. Flúvia, do caso Zerando o X-Videos. É bate e volta, viado. Ai, volta é de novo. Ele não tá louca. Você não tá lendo, não? Aquela louca. Não tô. Ó, precisa... Olha, passou pela Flúvia. Minha. Passou batido. Flúvia, do caso Zerando X-Videos, do SED69, que eu dormi. Ela é mulher. Eu tava lá. Eu também. Não me recordo, mas estava lá. Mulher, heterossexual firmeza, indecisa, desconstruída, muito bonita, sem modéstia mesmo, Potterhead, idade, não lembro o que eu pus, mas é, no, é 97, ó que louco. Mas é 27, signo, café, sexo, tô com o faniquito aceso, eu tô. Adoro. Só pra explicar, ai, qual é o signo de vocês na tabela dos grãos? Né? Eu sou um expresso. Essa moça mandou uma barra pra gente, Thiago, uns 3 podcasts, falando que ela gostava muito de sexo, mas ela tinha muita preguiça de conhecer pessoas e não queria trocar com desconhecidos. Então ela queria dicas de como fazer com ela mesma, porque ela já tinha zerado o X-Video, já tinha tentado de tudo e não tava mais rolando uma diferenciação. Isso é que ela tá revoltada com a gente, né? Com ela tá pistolaça. Eu já tenho um aqui, eu acho que eu já dei uma lida aqui também, fiz errado. Para de ler antes. Mas Cisne, pelo que eu entendi, não tá tão na berlinda, não. Não, eu posso falar, ela deu o anjo pro Sidney e todos nós estamos no paredão. É basicamente isso. Na dúvida, a gente vota em Eric e Amanda, né? Então, posso falar? Eu não lembro o que eu falei. Então, assim, graças a Deus ela não me expôs, ela só citou a Amanda. Fudeu. Então, tô tranquila. Quer dizer, não sei, eu vou ouvir amanhã de novo no trabalho e vou refletir a respeito dos conselhos que eu dou aqui. Afinal de contas, tô sendo paga pra isso, então eu devia fazer direito, né? Só que não, vamos lá. Olá, doutores! Lembram de mim? Não. Claro. Sou aquela que pediu dicas criativas. Dicas é ótimo. Sou aquela que pediu dicas criativas pra bater siririca. Thank you for nothing. Primeiro, desculpa. Acho que cliquei em intersex por acidente na mensagem passada. Sou cis mesmo. Nossa. Segundo, quando final, a gente levou isso em conta, né? Levamos muito, levamos a sério, vamos lá. Segundo, quando eu disse que zerei o Xvideos, estava exagerando. Ah, que bom. Claro não, que eu não vi fica. Tudo, ai, tudinho. Assim espero, né? Eu só acho engraçado que a pessoa que usa sarcasmo não entende sarcasmo. Né? Gente, não fica arrumando briga que ela vai mandar um outro bate-volta xingando vocês também. Para pensar. Me dá um anjo de novo, Flúvia, da próxima. Pelo amor de Deus, chega. Ó, não, claro que não vi tudo, tudinho, mas vejo vídeos pornôs sim, e não tenho vergonha nenhuma de admitir. Não, Mandy, não sou viciada em pornografia. Imagina. Como disse na mensagem passada, vi tanto que tô enjoando. Que bom. Então isso é um sinal delicioso. É um sinal. Já vai falar o que eu ia falar. Eu acho que é um sinal. Tá ficando perigoso. Eu não sou capaz de opinar, porque as mulheres foram esculachadas nesse bate-volta. Vamos lá. How convenient. Uma pessoa que bebe tanto que está enjoando de beber não é alcoolista ou alcoólatra. Será? É justo... É justamente o contrário. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas segue. Mas o que ela tá dizendo? Que ela bebe pelo Xvideos aí? Ela tá vendo muitos vídeos de vinho pelo cu. Vocês querem receber um outro batido. eu vou ficar quieto, eu prometo. Gente. Uma pessoa viciada em algo quer cada vez mais aquilo pelo qual ela é viciada. No meu caso, acho que você tá perdendo a graça. Na pena. Tá bom. C. Na verdade, seria terceiro, né? Que você ficou um pouco confusa com letra e número, mas a gente não tá te julgando. Ela quis ser engraçada, mas o clima ela tá... Ela está primeiro, né? Primeiro, tá. Uhum. Segundo, vamos lá. Ó, achei escrotinha as meninas me menosprezarem porque eu não quero sair pra transar com pessoas aleatórias ou caçar um namorado. Você tem que aguentar a barra que tava proposta desde o início. Fiquei curiosa quanto a vocês. Quando vocês estavam solteiras, toda vez que queriam gozar um pouquinho, saíam de casa e procuravam alguém? Ao vivo, live. Nossa, que trabalho. Acho que para algumas pessoas isso é fácil. Para mim não é tanto assim. Ter que conhecer alguém, me conectar, dá um trabalho danado. Mas cedo ou mais tarde vou arrumar um namorado. Afinal, amor é que nem topada, não é mesmo? Com certeza. Mas, no momento, eu quero ficar solteira. Número 4. Não vou no sex shop. Tenho vergonha. 5. Chuveirinho? Sério? Eu pedi dicas criativas. F. Moças, se masturbem. Se conhelam. Quê? Mulheres que se masturbam gozam mais do que as que não se masturbam. Viado! É, isso aí com certeza, né? Porque as que não se masturbam estão sem gozar nada. PS. Sidney Vampiranho fixo... Deixa eu terminar, caralho. PS. Sidney Vampiranho fixo no sede. Ou seja, todos os outros estão se fuderam. Meu anjo mesmo. Eu acho que depois de hoje ela vai tirar o PS. Não é seu aniversário, mas você está de parabéns. Bem, eu queria deixar só claro uma coisa aqui. Eu acho, não tem, a minha memória não é lá a melhor aqui do grupo, mas assim, com relação a essa letra F... Eu acho que em nenhum momento a gente disse para as moças não se masturbarem, sim, não. Aliás, a gente sempre, sempre... Inclusive, é uma prática... Inclusive, enquanto eu tô aqui, ó, gravando... Enquanto eu tô gravando agora, eu tô me masturbando. Então, assim... Você acha que a lei dormiu por quê no 69? Querida, eu gozei dormir. Eu acho que, assim, é importante a gente dizer que, assim, nesse programa original dela, a gente... fez um monte de piada, deu umas dicas lá de house no clipe, e tal, umas coisas. Ai, mas foi assim... Meio... Ai, gente, ela ainda me deu um anjo, eu falei do house. Mas, assim, realmente, em nenhum momento a gente disse que não é pra mulher se masturbar, que quando você tá namorando você não faz isso. Porque, assim, gente, a gente sempre tá solteiro, às vezes recorre, né, ao artifício do vício solitário. Então, assim, realmente não tem problema nenhum, Fluvio. O que a gente bateu no seu primeiro caso é que, assim... O seu problema maior era estar ficando entediada com o seu próprio ato, que, pelo que você está relatando aí, é o que te satisfaz sexualmente, já que você tem essa preguiça, esse problema de se conectar, e que você disse que você estava assim, já não tenho mais vídeo para ver, já acabou tudo, preciso. E, assim, a minha criatividade, pelo menos, se a sua que está aí profissionalmente não tem mais vídeo para ver, imagina a nossa. É, inclusive, eu me lembro de ter falado durante a gravação. Infelizmente, as meninas não estão aqui. Eu acho que a gente devia ter deixado isso para quando as meninas estivessem, para elas poderem se defender. Porque no final das contas, a gente acabou dando mais lugar de fala para as meninas. Sim. Porque eu fui uma das primeiras coisas que eu falei. Eu digo, gente, de siririca eu não entendo nada. Eu não vou ter o que. É que assim, é, quando é muito foda eu falar de masturbação, assim, como um todo. Gente, não tem muita coisa além de você ver uns vídeos, você comprar algumas coisas diferentes no sex shop. Ou você sair pra transar, né? Ou uma pessoa bater uma pra você. Então, assim, tipo, fia, se você não quer água, se você tem vergonha de ir no sex shop, se você não aguenta mais ver vídeo, more. Eu não é mesmo? Agora que a gente vai levar o papo a sério, eu tô me perguntando se ela não tem algum problema de libido ou não tá desenvolvendo. Porque, assim... Você assistir ao ponto de enjoar e não ter mais prazer em tudo que você já fez, é um sinal de que talvez seja, né, você esteja sem comprar. Não é um distúrbio de libido? Não, mas às vezes eu acho que não. Às vezes o que acontece, assim, de certa forma eu entendo ela, assim, que às vezes você assiste. Depois você assiste pornô, aí você assiste mais um pouquinho, depois você assiste mais um pouquinho, e aí você começa a ver. Que é tudo igual, gente. No final das contas, é a mesma coisa. No caso do pornô hétero... no caso do pornô gay, uma hora o cara é o entregador de pizza, outra hora ele é o super-herói. Mas no final das contas, o vamos ver lá, acaba sendo tudo igual. Você sabe exatamente. Ah, não, eu tenho uma dica pra ela nova, assim, Erika Lush. É, sou eu. Vai atrás dos vídeos dessa moça. Erika Lush. São bem diferentes, focam muito no prazer da mulher, já li muito sobre isso. Léo é um homem interessado no prazer da mulher, você viu, né? É porque ela é de uma corrente do tipo pornô para mulheres mesmo. Então, assim, os filmes dela são muito mais bem produzidos, tem uns enquadramentos diferentes, tem a trilha ali que não é só o tante do sexo. Então, ai, eu assim, odeio já... pornô com trilha sonora. Eu sei bem o que você tá falando. E eu acho bacana você procurar outras alternativas a esse pornô convencional que você encontra em Xvideos. Só que assim, Mori, não vai muito além disso, cara. Não, eu vou te falar o que? Ah, roça no coisa do ônibus. Pô, encomenda. Encomenda alguma coisa. Tipo, não tem como comprar alguma coisa pela internet. Tipo, ah, beleza, você tem vergonha de ir no sex shop. Mas, pô, entra no sex shop online. Mano, eu mandava entregar na empresa, velho. Eu acho que ela falou que quando recebe alguma coisa, a família toda se reúne pra ver o que é. Manda na firma, caralho. Manda na firma. Mas a gente falou de. Que ela podia ter uma amiga que pudesse receber por ela ou que pudesse mandar entregar. Agora, gente, o problema é que a gente no final acabou de falando assim também, né? Que o correio agora declara o conteúdo do pacote. Né? O conteúdo. Do lado de fora, né? Então, assim. Quando você ouvir os bloopers, quando você ouvir os bloopers, você vai pedir pelo correio uma caixa de Cheetos bolinha, tá bom? É assim. Não, bolinha não vai ter graça pra ela, vai ter que ser o de requeijão mesmo. Ah, sim, o de requeijão, é. Requeijão, requeijão. Você pode alternar um requeijão, bolinha e o meia-lua. Aí fica muito mais interessante. Nossa. Não vai no Doritos, Deus, foge, cara, do Doritos. Eu vou continuar não dando opções pra ela. Não sei, não faço ideia do que dizer pra ela pra melhorar a ferida cabelo. Não, é sério, querido, chifre, tá, Flu? Querido, se eu... Eu que tenho buceta, não sei o que falar pra essa moça. Então, sim. Mas vem cá, vocês então. Não acham que se ela fosse numa casa de swing pra ver aquele povo se pegando? Porque não pode mulher, ir só pra ver. Legal. Ela não quer entrar no Tinder pra achar um homem pra transar ali. Ela acha que é um trabalho. Ela não quer ir no sex shop, gente. Ela tem vergonha. Imagina a casa de swing. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Flúvia, a Disse tem um pouco até de reclamou. Flúvia, larga de ser vagabunda. Não, preguiçosa, né? Pelo amor, vamos fazer um esforço. Um esforço. Não, o anjo... O anjo já, né? Você acha que o orgasmo perfeito vai vir assim de mão beijada? Você vai abrir as pernas na cama e ele vai chegar? Não, você tem que ir atrás, querida. Bom, o anjo vai vir pra mim da próxima vez. Yay! Não, tô brincando, não vai nada, ela me odeia. Só pra voltar lá naquela história que ela falou de que a... negócio do vício, né? De que quando... O vício agora é a madrugada. Já foi uma viciada. Foi a sessão musical mais imprevista do céu. Posso falar? Foi muito melhor que Lua Vai. Foi muito bem colocado, parabéns. Nem rolou Lua Vai no 69. Vem aí, Lua Vai. E deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Não dá pra ela deixar acontecer naturalmente. Deixa, não. Fala, amor. Fala, não, eu só ia falar da questão que ela bateu na tecla de que não é viciada, porque ela já enjoou e não sei o que e tal. Não, é justamente o contrário. É. Né? Que é tipo assim, você já consumiu tanto que pra você aquilo já ficou banal. E tipo, você quer coisas mais fortes do que aquilo. Já tentou BDSM? Uhum. Mas assim... Eu não vou entrar nessa seara de dizer que é viciado, não é viciado e tal. Foi uma coisa que a Amanda falou, lembra que a Amanda falou? Eu acho que não. Foi um exagero, da mesma forma que ela exagerou dizendo que zerou o X-Videos, a Amanda respondeu, se você zerou o X-Videos, você tá viciada. Então assim, eu acho que ela recebeu muito no sério a nossa resposta, levou muito a sério a nossa resposta. Não é pra ser sério. Mas nem sempre a gente vai conseguir dar uma resposta séria pra todo mundo que escreve pra gente, né? Acho que isso é o grande... a grande característica do programa, entendeu? Você tá vendo que passa aqui, né, Thiago? Já até se perguntou disso aqui, né? Eu queria ouvir o que é que o Thiago tem a indicar. O Thiago, que é um homem que entende muito de buceta, eu acho que ele que tem que falar. Vai. Ale, pra você, pro seu governo, Ale, eu assisti um explicando sobre orgasmo feminino. E agora eu sei várias coisas sobre orgasmo feminino. Já consegue até ter um, né? Olha só, é difícil ajudar ela porque eu gosto muito de vídeo pornô, eu me masturbo quase todos os dias e eu não tenho nenhuma culpa com isso. Então isso não me faz mal. Não sou viciado. E não fuma zerei o X-Videos. 30 anos e não sou viciada. Todos os dias, há 30 anos, e não sou viciada. A diferença é que eu não deixo de transar, né? Porque pra mim o rolê da punheta é totalmente diferente do rolê do sexo. Exato. Eu posso transar e eu vou continuar com vontade pra ter punheta. Mas, Thiago, a questão, né? Eu acho que ela não tem culpa nenhuma, ela não sente culpa nenhuma de se masturbar. Aliás, ela tá se justificando com essa história. Falar que, zerei o X-Video, ela não tá se justificando pra não parecer viciada. Eu acho que ela tá com culpa. O que ela tá querendo dizer? O que ela quer é novas formas de se masturbar. Uhum. Não tem. Se não é dedo, não é língua, não é cara, brinquedo, não tem. Que porra de imaginação é essa? Já transou com todo mundo que você quer transar? Sonha, não é possível se não tem um tesão em alguém. Nem que seja no Rodrigo Simas, no alguém da televisão. Achei bem específico. Olha, eu achei revelador. Teu marido tá do lado aí, Thiago? Pra ele tá ouvindo assim. Ele deu um rolê, ele saiu agora. É o Vale Night. Enfim, gente, vai, tem que ter imaginação, cara. Eu acho que o lance, principalmente pra quem gosta de ver vídeo, é ficar pensando, né, nas coisas que gostaria de estar fazendo com alguém massa. Por aí. No mais, não tem isso aí de que ela tá querendo mesmo, não. Como é que você vai inventar? Eu acho que é o básico, né? O trivial. É, a menos que você consiga ter duas bucetas, né? Como a Peppa. É muito adulto. Você tem uma buceta, um lugar pra você estimular. Estimular com coisas diferentes. Menina, tive uma ideia. Tive uma ideia pra ela. Olha, você sabe aqueles massageadores da Imaginarium? Adoro, eu tenho um. Aqueles que é. Tipo, aqueles que é a mãozinha do Mickey. É, que é a mãozinha do Mickey. Nunca vi. Tem um. Ah, eu já vi. Tem um que é uma patinha. Tem um que é uma patinha de um gatinho. Exato. Aí, pode talvez. Ajuda. Aí você compra um formato de um peixe. Mas peraí, isso aí pode incentivar a zoofilia? Não estamos sugerindo que você se masturbe com animais. E você está levando tudo muito ao pé da letra. Tem uma. Assim, se, ela não, se ela não quer ir no sex shop, mas pelo menos tem o massageador, ele vibra, é né? Então, eu vou dar uma dica pra ela testada e aprovada, Bate Revolts. É escovinha de dente elétrica. Você pode manter no seu banheiro. e faz. Eu tenho uma amiga que eu não posso dizer o nome dela aqui, mas são três nomes próprios de pessoa, não tem um sobrenome. E essa amiga usava a escovinha e falava que depois disso nunca mais precisou de homem. Olha, é a salvação do mundo. Nunca mais precisar de homem. Compre todos os escovos elétricos. Faz o seguinte, vai na farmácia. Mas ela usa a mesma pra escovar o dente ou ela troca depois? A mesma pergunta que a gente fez pra ela. Segundo ela, você encaixa a coisa ali e continua escovando, usa o motorzinho. Ah, né? Então são dois capítulos. É higiene, mas é higiene. Essa dica é boa pra quem tem buceta dentada, né? Ai, querido. Garoto. Oh, e é isso, né? E vou só pedir um favor, para de ficar mandando bate-volta revoltado, a gente quer amor, a gente não quer grosseria, não. A gente tá aqui te amando. A gente tá aqui te criticando, te humilhando, mas a gente te ama. É pro seu bem que a gente te humilha, tá bom? Ó, qualquer coisa, se você achar que o nosso relacionamento não tá indo muito bem, eu tenho um sobre relacionamento abusivo. Aí você para de ouvir o set, tá? Beijo, Mori. Fica Flu. Bem, viu? Beijo. Torcendo pela sua siririca. Se for mandar bate-volta, manda só os bate-voltos se você descobriu novas formas de chegar ao ápice do seu clímax máximo. Conta pra gente, ensina pra gente. É, ensina a nós, tá que bom? Pode ter várias outras flúvias ouvindo a gente e se espelhar em você, né? Rainha. Beijo na parceria. Beijos. Respeito, esse é teu jeito. Adora me chachar, mas puxa o zoom e não vê defeito. Ok, sem preconceito. Esse é meu lema, mas cuida do seu ou a gente vai ter problema. Porque eu não tô te dando intimidade. Vai cuidar das plantas, de quem usa crack. Essa disposição foi Deus que me deu pra eu tá cuidando do meu e te mandar cuida do seu. Next. Vamos lá então, Hugo. Chama o Hugo. Hugo. Homem gay, piriguete, marvete. Idade, 40. Signo, bichérrimo. Tem gente que chega nos 40. Gente, signo agora virou tudo, né? Menos signo. Todos vocês têm aqui, gente. Me fala uma coisa, quem é o mais velho aqui? Não é possível. Esse TikTok que se ofendeu muito com a minha. Não, porque eu tô acostumado a ser o mais novo do rolê lá no Série Maníaca. Ah, não. Aqui eu sou mais... Não, aqui é... Acho que sou eu. Mais velho? É. Sou eu, 40. Ah, obrigado por você estar aqui. Obrigado. Olha, isso é que a Erika não veio, que ela tem 84. Foda-se, né? Você. Quantos anos você tem, Thiago? Eu tenho 30 até o momento, assim, presente. Até o momento. Ai, Mori. Então, em breve, né? Então você realmente perdeu, porque eu tenho 25, não é mesmo? Respeita a história dela. Tem 25 centímetros. Mas enfim, eu não me incomodo com isso, não. Bora pra lá. Bicho. Visivelmente, tá bem em paz, vai lá. Sexo, saudades da sua boca. Não disse onde. Estou vivendo uma barra que nunca pensei passar na minha vida. Conheci um boy gostoso e simpático. Saímos algumas vezes para cinema, barzinho e outros programas românticos. Em pouco menos de um mês, já senti que ele seria o homem da minha vida. Mas é claro, já tá começando errado. Precisa mais um mês pra saber isso. Errou rude, né? O sexo é bom, o papo idem. O problema é a profissão dele que me deixa inseguro. Mas, gente... Oh, ele é drag queen. Faz shows em boates. Gente, assim, é a profissão mais em alta da nossa no momento. O Vitor já foi longe demais. Inclusive, tá ganhando mais que engenheiro. Tá ganhando mais que engenheiro. Mas se ele é mais que engenheiro do Havaí? Porque geralmente a pessoa tem uma profissão e é drag os fins de semana, né? A profissão da bicha pra drag queen, ela tá bem. É a Change, ela namora a Change, ela só pode. É. Mulher Pepita, vai. Sei que vão me achar um escritório. Você quer dizer escroto? Eu não conseguiria decifrar esse código. Mas sou uma bicha velha, Kakura. Barroca. Adoro barroca, gente. Posso falar? Os ouvintes do SED estão muito literatas, né? Né? Nossa, cara. Textos extremamente complexos. Antes a gente recebia coisa tudo sem vírgula. Mas não era pessoas... que... Nossa, quando... Mas é essa. Quando a gente chegou aqui, era tudo mato. Hoje em dia, olha o que tá acontecendo. Porque, não, todos pós-graduados. Tem um monte de gente aqui. Porque Léo fez o tema de hoje é a boa escrita. Não sei, acho que foi esse escritório aí, viu? Que... Não estou acostumado com a modernidade da geração Y, que é muito desconstruída em relação a gêneros, monogamia, relações abertas, etc. Olha, isso é verdade, porque segundo a Marie Claire, a nova monogamia permite que você fique com outras pessoas. Ai, gente. A nova monogamia. Vamos a esse plot. É da hora isso. Depois não a nova monogamia é a velha poligamia. Isso, exatamente. Ai, gente, eu amo. Mas abriu ou fecha? Abriu. Gente, eu odeio poligamia. Ai, eu odeio. Mas não tem mais, não. É a monogamia nova. Uhum. Nossa, preguiça. Sério, gente. Nossa, tá preguiça de monogamia. Eu tenho um episódio ótimo no HQ da Vida sobre não monogamia, www.hqdavida.com. Muito parecido. Por que, gente? Eu quero saber agora, quero terapia. Vamos falar, deixa eu falar. Estou tentando mudar aos poucos, mas não é tão fácil. Sei que tem uma questão de machismo da minha parte, mas queria que ele tivesse uma profissão mais tradicional. Entendi. Não vejo é machismo, porque você é velho mesmo. É, não vejo futuro no que ele faz e fico muito inseguro dele trabalhar no meio de viados em boates. Ah, então... Porque segundo o caso anterior, se ele tivesse entre héteros, estava sossegado. Tá super seguro. Super seguro. Super... Usar roupas femininas, maquiagem, peruca. Será que ele quer ser mulher? E se quiser. Meu Deus do céu. E se der mas depois é um... ele for trans? Agora é uma bicha arcaica mesmo, né? Tá um pouco confusa, não tá entendendo nada. Olha, tem que ir pra cá é uma... mesmo. É um viado bolsominion, né? Que ele é... Olha isso. Eita. Calma, Lê. O ponto. Bota a sua linhazinha, deixa ele terminar, que a gente esculacha, vai. Não sei, estou muito confuso, não sei lidar com toda essa modernidade na minha cara. Nossa, muito PS, único. Adoro todos vocês, fixos e convidados. Por favor, não me esculachem muito. Já foi, né? Então, se vocês não quiserem ser esculachados. Se vocês não quiserem ser esculachados, vocês botam o PS no começo, não no final. Né? Já começa assim, amo vocês, vocês são muito importantes. E depois você fala. Eu queria como uma pessoa de 40 anos aqui desse grupo, né? O mais velho do grupo e tal. Gente, eu queria dizer, mas você só conseguiu abrir o computador. Eu queria dizer que, meu caro Hugo, se você com 40 anos se sente uma bicha escritório, que é velha, cacura e barroca, é problema seu. É porque você se sente assim. É, que tem que jogar você. Amanhã o problema tá em você. Exato. O problema tá aí dentro do seu coraçãozinho, viu? E vamos abrir que ficamos tristes. Vamos abrir aí. Cara, não tem como te defender mesmo, não. Como porque, é? Assim, eu queria responder as perguntas. Não, eu acho que dele. ele tem algum quê de sensatez. Não, não é de sensatez. Mas eu entendo. Eu, como uma bicha muito ciumenta, eu acho que se o meu boy fosse drag queen, tá? Me colocando no lugar aí do moço Hugo. Se meu boy fosse drag queen e ficasse lá vestido de mulher, com um monte de viado em volta, abraçando, cheirando tudo, dando uns beijos, e as pessoas são abusadas na balada, né? As pessoas querem beijar drag queen, quer passar a mão no peru da drag queen, não é mesmo? Assim, eu ia ficar incomodada? Eu ia ficar um pouquinho incomodadinha, eu não ia gostar. Eu acho que assim, acontece uma coisa muito que eu acho que eu não sei se é uma se não é uma coisa boa, o que eu vou dizer agora, se é bom, se ajuda ou se atrapalha quem é ciumento, mas assim, quando a pessoa vai trair, quer trair, ela trai, não importa se ela tá na boate, não importa se ela tá no escritório, não importa se ela... A profissão da pessoa não influencia se ela vai trair ou se ela não vai trair. Isso aí é coisa de caráter. Então, mas facilita? Não, eu tô colocando aqui enquanto pessoa louquinha, que eu acho que eu sou um pouquinho louquinha que nem moço Hugo. Eu acho, eu não tô falando que eu tenho razão, eu não tô falando que é correto, eu não tô falando que é bonito. Eu tô falando que isso me vem à cabeça. Facilita? Não, mas o que eu... Não, eu tô entendendo seu ponto, Ale. Mas o que eu tô entendendo também que deve ser o centro da nossa questão é se o problema é você ter ciúmes dele, o problema do ciúmes é do ciumento, não é do parceiro. Mas eu acho que não é só isso. Não, pois era isso que eu ia dizer. Existem aqui vários questionamentos que ele faz. A questão... eu queria responder um ciúme com... Não, assim, a questão do ciúme pelos fatos de ter outros viados na balada e tal. Tem a questão dele se perguntar de que o namorado, se ele quer ser mulher ou não, e se vai ser trans, vai se assumir trans ou não. O Sidney quer que a gente leia as perguntas pra ele, é isso que ele tá querendo dizer, que ele fez algumas perguntas, acho que o Sidney quer que a gente faz leia essas perguntas pra ele poder responder. Mas será ele que ele não tá aqui, gente? Então vamos lá, olha, prezados, será que ele quer ser mulher? Não! Era pra ser assim. E daí? Né? Não necessariamente, mas se acontecer também. Mas aí você se pergunta, se ele for uma mulher trans, você quer continuar com ele ou não? E aí você pensa, se ele for uma mulher trans e eu não quero continuar com ele ou ela, então o que é que eu tô fazendo com ele barra ela agora? Então não adianta você pensar se ele se torna, porque se ele for uma mulher trans, ele já é agora, querido. Ele não vai virar, não. Não, e eu acho que assim, ele fala assim, pouco de um mês já sinto que é o homem da minha sua vida. A pessoa ser o homem da sua vida, se é que esse conceito existe, não é só você gostar dela e do sexo do papo. Olé, ainda bem que você lembrou desse detalhe aí, que é uma grande contradição você achar que achou o homem da sua vida, mas ele é drag queen, faz show em boate, eu não sei se eu consigo aceitar isso. Exato. Não, se ele fosse o homem da sua vida... Se ele fosse o homem da sua vida... De menino novo, né, gente? Vocês não acham, não? Eu também acho. Apaixonado, amor da minha vida. Não é? Parece. Eu acho. O que eu tenho a dizer é, se você não pode com o pote, não pegue na rodia. Então, Exato. Não, eu acho que assim, essas questões, ele quer ser mulher, ele é trans, não sei o quê, eu acho que isso é o tipo de coisa que se você considera que ele é o amor da sua vida... Assim, devia ser uma questão. De conversar sobre. Existe uma chance de ser... existe, mas como eu queria com uma pessoa que não é drag, que não sabe. Exatamente. Exatamente. Não é o fato dele ser, exato. Não é o fato dele ser drag que quer dizer que ele é trans, ou que ele quer ser mulher, ou que ele uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Drag. Ah, esse viado tá arrumando a confusão na cabeça dele, sabe por quê? Primeiro que ele nem namora o cara ainda. De repente, ele não precisa nem se preocupar com essas coisas, porque ele vai acabar aqui 3 semanas. Aí tá difícil. Disse tudo. Ah, tá certo. Deus, deixa acontecer. Naturalmente. Finalmente. Obrigada, prezados. Eu acho que foi, Você tá colocando muito peso no negócio de um mês, que não, provavelmente não dura muito. Uhum. Até porque não vai durar muito se você já tá com tanto grilo na cabeça com um mês. Isso era questionamento pra o quê? 4 anos de relacionamento? Sim. Pois é, cara. Você tá com isso aí um mês? Viado, quantos anos você tem? 40 mesmo? Ou será que você não errou aí o número? Gente, mas eu acho que a gente A gente não sabe inglês, querido. Volta pra Wizard. Não, eu acho que a gente interpreta demais o que a pessoa diz. Porque ele disse o seguinte: pouco menos de um mês, já senti que ele era o homem da minha vida. Não quer dizer que eles estão juntos há apenas um mês. Não, já senti que ele seria o homem da minha vida. Ah, é verdade. Entendeu? Não quer dizer que eles só estão juntos há um mês. Pra dizer quanto tempo assim, de relacionamento você tá. É porque parece que é recente, ó. Conheci um bom que é recente. Simpático. Parece que é recente. Sei. Posso pedir um favor? Explica melhor e volta, tá bom? Próximo. Esse boy é muito chofe, muito moderno pra você. Muito. Eu acho que assim, independente do tempo, se é um mês, se é mais, se ele não está à vontade para conversar sobre algo. Porque assim, ele falou da questão do futuro dele, assim, na profissão e tal. Se você não conseguiu sentar com ele pra conversar sobre isso, tipo, ver, é isso mesmo? Você acha que você vai conseguir se manter sendo drag o resto da vida? Ou você não conseguiu sentar com ele pra falar sobre isso? Mas sim, Léo, você não viu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que drag é a profissão do futuro? Gato, não, fora que se ele for o homem da sua vida, você tem que apoiar ele nas escolhas. É verdade, eu acho que não tem isso aí, não. Ou aceita ou vai. Não tem. Mas eu tô falando justamente isso. Peraí, Léo. Se ele não conseguiu sentar pra ter essa conversa com ele agora, independente do tempo que estão juntos, é porque algo na comunicação dele está falhando. E assim, mas, ele não pode ter essa conversa, não. Quem é ele pra chegar pro cara e falar pra ele? Não, tá, ele não vai falar nada. Ele vai entender, porque assim, se o cara é feliz sendo drag, se ele tem perspectiva de passar o resto da vida sendo drag e ganhar o dinheiro dele e fazer as coisas dele, o problema de você se incomodar com isso é inteiramente seu. Exatamente. Fora que tem outra coisa nessa barra aqui que me incomoda, que ele fala o seguinte, ele tá dizendo aqui, que ele é uma bicha barroca, não tá acostumada com a modernidade da geração Y, que é muito desconstruído em relação a gênero, monogamia, mas vocês já conversaram sobre isso? Você sabe se ele quer ter uma relação aberta? Uhum. Porque você não deixa... Então, parece que você tá imaginando que por ele ser jovem, ser drag queen, ele quer ter uma relação aberta. Você não sabe disso ainda. Você falou com será ele. Será que ele tá aposentado e tá arrumando um problema pra cabeça em vez de tá jogando videogame? Vale, aposentado 40 anos. Calma, Tiago. Eu acho Brasil, engraçado que... Né? Não vai ter nem com 70, quanto mais com 40. O que eu acho engraçado, é que assim, tipo, o preconceito é tão entranhado que o cara é drag, ele já pensa, ai, não monogamia, ai, relacionamento aberto, ai meu Deus, ele vai ser trans. É verdade, mesmo. Tudo um pacote, como se fosse assim, todo mundo viesse com esse pacote. Nasceu depois de 1986, vem com esse pacote assim, já está lá. É o seminário infantil LGBT que tá incutindo isso. Exatamente. Menino, deu vontade de fazer uma piada. Feliz aqui agora com o Cid, pode fazer, Cid? Pode, com certeza. Você enxerga bem pra quem é. Olha, tá vendo? Você tem uma visão ótima das coisas. Meu oftalmologista discorda, mas tudo bem. mas eu queria, não sei se a gente vai terminar, mas eu queria fazer um último questionamento para encerrar a minha... A gente não vai terminar, Cid, porque você é o homem da minha vida. Obrigado, Léo. Mas você é drag? Se você for drag, eu não sei. Eu queria terminar só perguntando assim: você já parou pra pensar que ele também pode ter muita vergonha de ter um véio Kakura que trabalha com a ele pode estar com o seu emprego, porque é um emprego gratuito, né? Olha, achei eu tô morrendo. É bem plausível que ele tenha esse mesmo dilema. É, vamos virar um jogo, né? Vamos fala pra ele dar o DFS, o ponto de vista dele. Será que Taylor tem vergonha de estar tá casado? De você trabalhar no escritório? Exato. Mas tu tem vergonha de eu ser drag queen? Tem. Então, ó, Hugo, pensa, escreve mais, detalha como a gente pediu. É, elabora mais que tá bom. É, exatamente. Desenvolva. Pede pro boy mandar a versão dele dos fatos. Exato. E um beijo no seu coração. Beijinho! Você aí que é drag queen, conheceu uma Kakura recentemente, tá? Talvez. Amigo, sai daí, você vai morrer. Talvez ela tenha escrito pra gente falando de você. É, talvez. Todas as drags riquíssimas ou finíssimas. Então é isso. É isso? Next. Next. Hoje nós vamos embaçar o vidro no banco de trás. Faz amor comigo, faz. O próximo caso é da Maite. Mulher, Marvete, idade 22, signo gêmeos. Vixe, confuso. Começou errado, sério? Aquela... Né? Vou rir pra não... Né? Maísa, querida. Sexo, saudades da sua boca, não disse onde, gente. Eita. Que ousadinha. Ousadinha, ali que sua, gente. Então, Maite não diz. Tiago tá lá no canto dele, diz, ele tá lendo o que eu li? Maite nos diz, olá seus lindos. Olá. Gente, é só pros lindos. Ela diz, eu nunca pensei em ir atrás de meninos ou começar uma conversa, era bem tranquila em relação a isso, até conhecer o Guilherme num grupo de Telegram. A gente foi se conhecendo melhor e pegando uma intimidade que nunca cheguei perto de ter com um outro garoto. Nessa época, eu tinha um crush muito forte nele, mas nunca tive a coragem de falar nada, porque não olharia para uma pessoa como eu. Olha a autoestima. Autoestima. Até que chegou uma noite que ele me falou que teve um sonho erótico comigo numa cama elástica. Gente, o bom é que assim, uma cama elástica que eu tenho na minha casa. E que... Quer dizer, ele teve um sonho erótico na cama elástica dela, na casa dela. E a cama elástica tinha tesão enorme. Tesão enorme por ela. Gente, eu tô um pouco tenso com essa cama elástica, porque eu fiquei pensando, será que é confortável? Mas por outro lado, pensando... Já dá uma ajuda, né, no movimento. Claro, é metade do esforço. É? Tá aqui, cara. Então, bora lá. Aí os papos foram esquentando, me perguntava o que teria coragem de fazer, contava dos sonhos e foi se tornando tudo mais intenso, até que marcamos de sair. Meu Deus! Cadê? Não, no pau vai tá tendo, vamos lá. Agora vai ter detalhe, né, Ale? Que a gente tá... Agora vai ter detalhe. Uhum. Fomos para o cinema. No começo do filme, percebo ele meio entediado. Perguntei se estava tudo bem. Ele me respondeu que queria um beijo. Que beijo que ele tem, senhoras e senhores. Puta que pariu, que beijo. Puta que pariu, que homem gostoso. Quando recuperei o ar, tentei voltar a minha atenção ao filme. Aí agora que eu lembrei, Léo, bota agora assim. Puta que pariu, que homem gostoso. Sim. Quando recuperei o ar, tentei voltar a minha atenção ao filme, só que ele não deixou. Olha. Foi subindo a mão pela minha coxa até achar o que queria. O que queria? Seria meu sonho. Eu não sabia se abria mais as pernas, se ficava com medo de alguém ver ou se morria de vergonha. Isso pode ser um problema. Só sabia que tava gostoso e que ele era bom nisso. Oh, que homem gostoso. Que homem gostoso. É muito bom. Beijo, Sasha. Beijos. Depois de me fazer gozar só com os dedos, menino, no cinema, nunca consegui. Tá de parabéns, gente. Eu prefiro não comentar. Continua. Mulher, te preserva. Depois de me fazer gozar só com os dedos e me dar outro beijo de tirar o fôlego. Desculpa. Ele foi ao banheiro lavar as mãos. Pera, eu pensei que foi uma pausa dramática. Ele foi no banheiro lavar as mãos. Levar e eu... as quê? Mãos. Levar as mãos. E eu fiquei. É porque ele não podia ir sem levar as mãos, né, gente? podia, mas é bom levar junto, né? E eu fiquei na sala, morrendo de vergonha, com todo mundo me olhando. Gente, eu tava olhando pra atenção no filme, não? Nossa, bem ruim o filme. Eu não tinha entendido que era uma sessão que tinha, assim, que tava lotada, assim. Eu pensei que era uma sessão assim. Ah, eu não tinha assim, entendido que eles estavam lá na frente da tela, lá né? Na pra frente, porque se a gente seguir a lógica de toda sala de cinema, a não ser que essa seja uma sala muito específica, todo mundo fica virado pra tela. Né? A menos que seja em Paris, né, que é todo mundo virado pra rua. Ele voltou, passou os braços nos meus ombros e vimos o restante do filme. Entendemos pouco nenhuma. Um braço só, Luciano. Adoro. Os dois vai ficar meio difícil. Rapaziada, ele já foi. Ele já deixou a mão pra lavar. Exato. É verdade. Ele é muito bom mesmo nos dedos. É porque eu li meus ombros e aí embaraçou tudo. Passou o braço nos meus ombros. Certo. Entendemos porra nenhuma, kkk. Kkk. Acabou o filme e sugeri lanchar. Ele disse, ótimo, tô com fome. E foi para trás. Bacana. Bacana, é ótimo. Inclusive, recomendo comer depois do cinema. Ele disse, ótimo, tô com fome. E foi por trás nos estacionamentos. Oi? Pensei. Ah, foi por trás nos estacionamentos? Vou morrer. Deu um cu. Já rolou cu na primeira. Isso é uma gíria do shopping? Eu tô velho assim. Que cara é essa? Não, gente, ao invés do lugar onde eles iam comer, foi por trás. Entendi. Entendi. Então, peraí. Acabou o filme, sugeri lançar. Ele disse, ótimo, tô com fome. Bacana. E foi por trás nos estacionamentos. Pensei, vou morrer. Minha nossa senhora, me perdeu. Você teve o pensamento certo, né? Ele parou o carro e falou, vamos nos curtir um pouco. Aí nos beijamos e foi esquentando até que ele me pediu pra descer um pouquinho. Jovem. Pensei, meu Deus, o que eu faço? Agora vai. Não sei fazer isso, nunca nem peguei. Que bonitinha! Posso falar? Esse moço é muito mais discreto do que o moço hétero, né? Exatamente. Ele falou assim, tem como você descer um pouquinho? Não é outro? Chupa meu pau aí. Né? Tipo assim, de repente eu vi um zíper abrindo. Exato, tem muito o que aprender. Ai, gente, tô aqui fazendo coraçãozinho. Ele vendo o pânico no meu rosto, mordeu meu pescoço e falou no meu ouvido, vai lá, gente, com calma e no seu tempo. Gostei dele. Eu quero muito que esse caso não tenha plot twist, pelo amor de Deus, que eu tô chupando muito. Ele tá indo. Não, pelo menos. Eu tô chupando agora, muito. Pelo menos até agora o boy tá indo bem. Uhum. Tá indo bem. E tá, ela certo que ele tá certo que ele pegou ela a primeira vez no estacionamento, dentro do carro, mas por enquanto... Mas qual o problema? Gente, ela tem 32 anos, já tá com o boy que tem carro, viado, olha só. É verdade, eu com 22 anos só pegava os pedestres. Andava de bicicleta, né? No máximo na moto. É verdade. Posso falar? Eu sempre namorei os fudidos. Eu também, eu andei a pé durante muitos anos de namoro. Então, assim, eu acho que você tá muito bem na fita, amor. Eu só andei com fudido. Tá? Estou andando até hoje, atualmente, na UAD. Agora, inclusive. Mas, assim, pensando bem, o primeiro namorado que eu tive, que teve carro, foi Taylor. Ah, por isso tá com ele até hoje. Por isso que casou, né? Por isso que casou. No primeiro encontro com o Taylor, ó. Ó. Ó. Ele disse assim, vamos nos encontrar num motel. Aí quando você viu que ele chegou de carro, já disse, é pra casar. Foi? Mas foi desses aí também. Então, peraí, aí vai lá, calma, no seu tempo. Então, como já estava lá, caí de boca. Gente! Olha, até teve sonoplastia. Inicialmente é estranho, mas depois fica gostoso. Ouvir ele gemendo por minha causa foi maravilhoso. Ai, que legal. No silêncio do gemido. No silêncio de uma catedral, um tempo ele vem. Foi esquentando ainda mais, e quando estava quase acontecendo a minha primeira vez, eis que escutamos um barulho. Era o zíper, era o zíper. Gente, todo esse tempo por cima do zíper, guerreira. Era um... Por cima do zíper não, né, amore? Tava chupando. É. Mas... Ai, eu que não entendi, né? Desculpa, tô confusa. Eu passei vergonha, era melhor ter ficado quieta. Agora já é uma vitória, já. Ale. Acredita que eu tava vendo um vídeo no YouTube hoje só de pessoas que passaram, que não entenderam a piada e passaram vergonha na internet? Em homenagem. Homenagem. Passou a lei. Nem sabia que ia ser em sua homenagem, mas enfim. Protect a lei não. Aí escutamos um barulho. Era um bêbado que estava fazendo xixi na roda do carro. Que desgraçado. O quê? Difícil. Eu falei que isso podia acontecer, o planeta bêbado. Olha. O Gui saiu para espantar o bêbado enquanto eu colocava o vestido. Gente, deixa o bêbado terminar. Mas ele sai sozinho. Mas ele saiu assim com a rola balançando. Não, adoro, e tudo. Né? É o mínimo que a gente espera. Foi lá pro Angel, era só ter ligado o carro e saído, gente. Só dar uma resetinha. Agora eu fiquei espantado que ela tava fazendo um boquete e tirou o vestido, né? Mas já tinha evoluído, ela falou que tava quase rolando a primeira quase vez. Quase rolando. Ah, tá. Desculpa. Ai, que bêbado maldito. Né? O Gui saiu pra espontar, né? O bêbado? Questionou. Só que ele vai falar agora. Fala logo, caralho! Saí do carro pra passar pro banco da frente. O bêbado. Já tava no banco de trás, já. Na minha época, eu e minha Clarice faríamos ao ar livre mesmo. Que saudades da minha princesa. Olha, bêbado romântico. Gente, bêbado! É romântico, né? Na história da menina. Olha, menina, mas tem a sua história, a história da primeira vez dos sonhos de todas as pessoas do mundo. Não, né? Não, não é, não. Olha, eu já quero spin-off dessa história com o bêbado e Clarice, já. Já vou localizar esse bêbado pra ele escrever pra gente, contar a história dele. Lemonade do bêbado, eu quero. Ela continua. Eu só queria a minha casa. Tava com muita vergonha, mas foi ótimo ter esse tipo de adrenalina. Ah, depressão, mas foi ótimo. Deus me livre, mas quem me dera. Credo, que delícia. Quando me deixou em casa, ele me tranquilizou. Falou que foi ótimo os nossos amassos e que já queria de novo. Eu fui no céu e voltei. Eita. Oh, que bonito. No céu tem pau e morreu. Tem pau, claro, né? Foi o que eu falei, viado. Gente, eu só enfatizei. Viado surdo. Viado. Eu não tá, eu só enfatizei a piada, meu Deus. A menina quer explicar já viado? Você quer explicar piada pra mim? Olha, quer explicar viado. Você que é embaixadora dos viados no Brasil, velho. Eu mesma, Alessandra Mello, vai. Então, ela continua. Atenção, atenção para oportunidades. Como o tempo passou. E eu sofri calado. Muito obrigado, Maite, eu precisava muito. O tempo passou, foi se tornando mais intenso e a confiança crescendo. Decidi que ia ter a minha primeira vez com ele. Marcando uma pra ele. Marcamos na sexta, mas ele esqueceu. Viado! Oi? Que puta. Porra, Gui, a gente tava de... Como é? Eu me perdi, gente. Repete, eu tô confuso. Marcamos na sexta, mas ele esqueceu. Olha, Gui. Porra, Gui. Tava tão... Como a noite me falou o porquê e marcamos pro sábado. Mas o que? O porquê? Eu quero saber o porquê. Né? Cadê os detalhes? Cadê os detalhes? Porque dependendo do porquê a gente defende ou não, né? É, vai deixar a gente... Eu tava tranquila até chegar na porta do motel. Aí bateu, sabe? Eita. Bateu o quê, gente? Mas podia entrar, gente. Você podia ter esperado entrar no quarto pra bater. Vamos pro quarto. Coloquei minha bolsa, tirei minha jaqueta e sentei na cama. Ele veio pra cima. Que elegante. Ele veio pra cima. Foi desenvolvendo enquanto eu chupava. O quê? Que deselegante. Ai, peraí que eu não tô entendendo. Eu tô desenvolvendo o quê? Né? Foi desenvolvendo enquanto eu chupava. Será que é a gíria do 50 jogo? Anos em 5. Será que era o pau que tava crescendo? Eu acho que era o pau que tava crescendo. Desenvolvendo. Ela chupava. Crescendo, crescendo e me absorvendo. Exato. Será? Com certeza. Gente, muito lírica mesmo. Por esse ponto que vocês não disseram. Ele colocou tudo até bater na minha garganta, quase passando. Não, que isso, gente? Porra, essa. Aí, sem me avisar, gozou na minha boca. Perdeu todos os pontos. Pô, tem que avisar. Que pariu. Eu sem já fez errado. Já fez errado de colocar tudo na garganta da exatamente. Menina com ela passando mal. Ah, não. Tá péssimo. Tá rude e não gostei. Pô, ela passando mal? Ela tava... Falou que ela passou mal. Ela falou. Quase passei mal. Aqui, ó, caralho. Ah, tá. Foi mal. É, passei por cima. Eu sem ar, acabei engasgado e cuspi tudo. Pedi um tempo pra beber água até me recuperar. Depois, ele me puxou pro banheiro. Enquanto eu tirava os brincos, ele tava teimando com o chuveiro. Queria água quente. Tomamos banho e voltei pra cama. Enquanto me secava, vejo que ele colocou no jogo do Flamengo. Olha, Guilherme, menos 50 pra Grifinória. Né? Olhei pra cara dele e perguntei se era hora pra ver jogo. Ele me respondeu que dava mais tesão. Porra. Olha, na onde, viado? Na que onde? Garota, dá na cara desse homem. Iria. Homem eu olhei Zé, pra ele. Jogo para ter tesão. Extra. Olha, esse aí faz o desabafo pro primo, né, Thiago? Eu tô dizendo, é isso que dá defender o Mietro. A gente sempre quebra a cara. É. Né? Puta merda. Eu olhei pra ele, que na hora mudou de canal e colocou num canal de clips. Ele se deitou e colocou a camisinha. Fui, montei nele e sentei. Não, espera. Que dor desgraçada. Mas, Mori, era a sua primeira vez. O que você foi sentar na piroca do moço? Não é assim que funciona, não. E que ele já foi botando camisinha assim também depois? Gente. Ai... Ele foi de uma vez, me esforcei e fui me acostumando. Ele me deixou por cima. Foi gostoso, apesar de que me deixou acabada. No caminho de volta, ele me deixou claro que não está pronto. Que não era pra criar Hã? Expectativas. Hã? Ai, que filho... Ai, que... Apesar de ter me falado que fui a primeira vez... Não, foi a primeira... Que fui a primeira que fez ele pensar... em ter um relacionamento e sair da putaria. É mentira, foge que é mentira, é esse lado. Ai. É, o problema é, vamos em novembro para São Paulo. Ele me falou não que vai ser porra louca lá e que não vou, que não quer me magoar, mas quer continuar o que a gente tem. Não, o meu medo é como vou reagir. Pra isso, se vou me magoar. Gosto bastante dele, apesar de todos os defeitos. O que eu faço? Me ajuda, Sedes. Foge. Mas tem, pelo amor de Deus, mãe. PS, presta atenção no... Olha. Presta atenção no PS da Maitê. Maitê, eu tava do teu lado até agora, Maitê. Léo, Érica e Taylor, amo vocês. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Foi isso que mudou o lado. Faltou alguém, né? ao gays. PS2, Sácia de Darlan, vocês também estão no meu coração. Aí, completou. Que maravilhoso. Ah, muito bom, cara, muito bom. Completou todo o elenco. É, dito isso, tô indo embora, quero que se foda, não tô brincando. Ó, Maite, esse homem é um escroto, você vira pra gente e fala assim, ah, foi gostoso, apesar de que no final me deixou acabada. Amiga, no fundo, você sabe que foi zoado, né? Você sabe que ele não foi correto. Ele não foi correto em nenhum dos momentos depois que vocês combinaram de ir pro motel. Pra começar, a primeira mancada pra mim foi que ele virou na sexta-feira e ele esqueceu. Quem que esquece de que vai fazer um rolê desse, gente? Ele meteu um louco. Começa daí. Depois... ele marcou, ele sabe... Ele homem hétero, que ia tirar a virgindade de uma menina. Primeira vez ele esqueceu. Esqueceu o meu cu, Mori. Outra coisa, ele não teve a decência de ser... Ele sabia que era a sua primeira vez, pelo que eu entendi. Ele não teve a decência de ser uma pessoa, né, bacana e fazendo o bagulho devagar. Não é assim que funciona, né? Chega sentando na piroca. Você não é profissional do sexo, não é assim, dói mesmo. Sinto muito que tenha sido assim. No fundo, você sabe que não foi, que poderia ter sido muito melhor, que não foi gostoso assim. Eu acho que você só fala que foi gostoso, às vezes, pra você não se sentir mal por ter se permitido fazer um rolê desse, que eu sei que é foda, eu também já me senti muito culpada. Você não deve se sentir culpada, o escroto é ele. E esse papinho de que você é especial e que foi a primeira vez que fez ele pensar em sair da putaria é mentira. Não caia nessa. Ele já se mostrou ser uma pessoa de pouquíssimo caráter. Dito isso, fuja. Tem gente muito bacana aí na vida. Sai dessa. Te amo, beijo. Me liga. Eu acho que do grupo de hoje, a Lê é quem mais tem propriedade pra falar do seu caso. Então, assim, acho que ela já falou um bocado bem, né, do que você precisa ouvir. Eu sei que todo mundo que tá aí ouvindo, que ainda é virgem e tal, tem essa expectativa da primeira vez e tal. E, normalmente, mesmo pros meninos, a primeira vez não é tão boa. Ela é sempre um pouco frustrante, diferente. Não é aquilo que você imagina que vai ser e tal. Sexo é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, como você gosta e o que você gosta, e vai descobrindo. Até pegar até PhD que nem a gente, tem que fazer E aí, principalmente para as meninas. Exato. Principalmente para as meninas, assim. Acaba sempre sendo um pouco diferente. O que vai ser o grande diferencial da primeira vez é a situação, é como o outro te trata, como o outro vai te fazer sentir e tal. Então, assim, não foi legal para você, Maite, pelo que você está falando, assim. Então, assim... Esse vamos em novembro para São Paulo é uma coisa que vocês têm planejadas vocês dois, ou é um evento que vocês vão se encontrar? Não sei, mas qual a viagem? Eu acho que não é novembro, é dezembro. Novembro. Não entendi. Também não. Nada em dezembro, nada, esquece. Enfim, tudo bem. Essa nem eu vi, Cisne. Eu vim chegar, né? Mas assim, pelo que ela falou, me parece que essa vai ser uma viagem que, seja lá pelo que motivo que eles combinaram, ele já avisou que ele vai ficar com quem ele quiser, então assim... Pois é, não, seja, não, né? Mas o que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, por exemplo, se for uma viagem que é um grupo que vai e que vocês, sei lá, se for uma convenção, alguma coisa assim, sabe, alguma coisa que vocês vão estar no mesmo local... E você quer muito ir, vá, mas vá sozinha, vá com seus amigos. Vá para conhecer outros boys. Vá para conhecer outros boys. Agora, se for para ir só você e ele, eu recomendo muito. Não vá, porque você não vai se decepcionar nessa viagem. Ele com certeza está falando isso com você para poder já ter a garantida. Já né, aquele lá, se volta. Tiver, se outros não derem certo, eu já transo. E eu, assim, eu não vou dizer que eu sou contra isso. Essa prática. Só que eu acho que as duas pessoas têm que estar envolvidas dessa forma. Sim. Os dois estiverem curtindo, a gente vai pegar e vai pegar outras pessoas. Mas parece que você, né, ela realmente não está nesse momento. Ela acabou de ter a primeira vez com esse cara que gozou na boca dela na primeira vez sem pedir licença. Sem avisar, exato. Ah, gente. Não. Ele foi bem escondido. Ah, assim, eu posso só falar uma coisinha assim, uma coisa bem simples. Quando você tem que justificar muito as ações do outro, falando assim, ah, então, ele fez isso, mas, poxa, ele é tão legal. Não, amor, é porque ele não é legal de verdade. Quando você fica justificando muito, falando, ai, apesar de todos os defeitos, é porque você sabe que ele não é uma pessoa bacana pra você. Então, assim, Mori, É, e assim, eu entendo esse sentimento que você tem por ele, que você vai justificar muita coisa, porque como você falou, você nunca tinha pensado em ir atrás de ninguém, você era bem inexperiente, aí o cara chegou e adrenalina, e no cinema, e me fez isso e aquilo e tal. Só que assim, se fosse o caso de você, ah, eu tô pronto pra isso, vou ter essa aventura, vou pegar o cara e ele vai pegar quem quiser, tudo bem. Mas eu acho, pelo seu relato, que você tá realmente querendo um relacionamento sério com ele, que você tá com outras expectativas, que eu acho que você insistir nessa relação com ele só vai te machucar mais. Realmente. Fora que a gente tem que lembrar do primeiro parágrafo que ela fala, ah, não teria coragem porque ele não olharia pra uma pessoa como isso, eu. Então aí já tem a questão da autoestima aí. Então, se você é isso acha que eu quero que reforçar. Não... Exato. Se você acha que ele não olharia, você já veio com essa história. Não tô dizendo que assim, se você tem essa questão de estima, de achar que o cara não olharia pra você, e aí vocês ficaram, e aí ele vem com a história de que, ah, não tá pronto pra um relacionamento, mas vão viajar juntos, chegar lá, eu vou meter o louco e tal. E aí, se você quiser ficar comigo bem, quando você souber que ele tá com outra pessoa, você vai se sentir muito mal. É uma coisa que já dá pra perceber, assim. Então, não, você não tem nem que estar com ele agora. Você precisa de alguém que te faça crescer a sua autoestima. Uhum. Entendeu? Você precisa de achar. Na minha frente, olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Eu tô pegando os seus ombros e tô olhando pra você no fundo dos seus olhos, apesar de eu não enxergar, você está vendo um abismo nos meus olhos. E o abismo está lhe dizendo, Maite, você merece coisa melhor. Você não é culpado de nada, você merece um cara que te faça feliz e que seja honesto com você e faça você gozar de gritar sem sentir dor. Você merece, você é uma mulher maravilhosa, se valoriza, não, faz que nem a Madonna, faz que nem a Lady Gaga. Don't go for second best, sabe? Você é foda e você merece um cara foda, não esse merda que lhe enganou, que lhe enrolou só pra tirar sua virgindade e depois tá com esse papinho de bosta que eu tô com vontade de dar na cara desse vagabundo. Maite, olha nos meus olhos e diga pra si mesma, olhando nos meus olhos, eu sou melhor do que isso, eu mereço mais, eu mereço melhor. Lindo. Vamos trabalhar essa autoestima aí, Sidney disse tudo, você merece mais, você não tem que estar com essa história de gente, não existe apesar dos defeitos, não existe isso. Assim, eu sei que ninguém é perfeito, mas é aquilo que a Lei falou, não se justifica os defeitos de uma pessoa, não é assim que funciona, entendeu? E aí ele te fez, eu acho que ele foi muito sacana com você, aí a gente entra naquela de a gente acaba não tendo como dizer pra você o que fazer, o que não fazer, se você gosta, se você não gosta, é aquilo, mas que você merece bem mais, você merece. Eu não falo isso porque, desculpa, gente, eu acho que, primeiro, Sidney falou tudo, linda, arrasou. Segundo, tipo, as pessoas brincam, e eu continuo a falar, gente, relacionamento abusivo é um bagulho muito bizarro. Eu, quando namorei esse meu ex-maluco aí, a Camila sempre falava pra mim, Alessandra, toda vez que ele faz uma cagada, você vem e tenta justificar, sabe? Quando você fica justificando muito o que a pessoa tá fazendo, é porque você tem noção de que ela tá sendo uma cuzona, mas você não quer aceitar. Porque ou você acha que você merece aquilo, ou você acha que você vai ficar sozinha pra sempre. E eu vou te falar uma coisa, você não vai ficar sozinha pra sempre. Esse é só o primeiro de milhões de caras que você vai conhecer por aí e tal. Você não tá sozinha, você não é pouca bosta, sabe? Todo mundo merece ser bem tratado. E a gente tem que aceitar o amor que a gente acha que a gente merece. Você merece muito mais, não é esse lixo, porque esse homem é zoado. Exatamente. Coraçãozinho com as mãos para Maite, todo mundo aqui. Maite, qualquer coisa me chama, que de homem bosta eu entendo. Namorei todos. E manda de novo, bate e volta, vamos acompanhando, né? Não tenha medo de falar com a gente. Eu só quero aproveitar para enaltecer. Pense bem nessa viagem de São Paulo. Não vá na viagem de São Paulo se for com esse homem cu. Se for, vai pra se divertir sozinho. Exatamente. Uhum. Então, Maite, um beijo. Foge enquanto é tempo. Sai daí, você vai morrer, né? Quando você vai morrer. E mantém contato, por favor. Me manda mensagem, vamos ser amiga. Agora eu vou. Voltei, dessa vez eu vou por cima. Ó, enquanto a Alex come o bolinho aqui, bem rapidamente pra poder dar parabéns pro mozão dela antes da meia-noite, eu queria mandar um hug para o pessoal que comentou os nossos últimos podcasts, bem rapidinho, então. Para Iris, novo ouvinte do Spotify. Para quem? Paraguaio. Para Iris. Ah. Iris. Para também Iris. Para o Felipe de Ares, ouvinte hétero que nos ouve jogando FIFA e bebendo cerveja. Aí assim, agora a gente bota os nomes com o signo, eu sou Sidney de Libra. Ele que colocou, né? Não sei se a gente põe. Felipe de Ares. Tem o Wes Lourenço, primo de Thiago aí. Meu primo. Que conheceu agora, tá maratonando. Pegou, primo? Pegou. Falou que tinha um desabafo pra fazer. Olha aí, Thiago. Bull. Jô Ribeiro comentou lá em nota sendo participação do Zanon, falando dos K-pop. Um abraço hétero. O Hugo, que eu não sei se é o mesmo do caso, mas comentou. Será? Marcelo. Continua Souza. Comentando, Hugo, por favor. Continua, não se importa com o que a gente falou. Isso. Marcelo Souza comentando vários posts nossos pra poder evitar o cancelamento. Muito bem, Marcelo. É F, que fez aí aniversário. F, vulgo Érica? Não. É? F, F fez aniversário no dia da edição 69, gente. Foi o presente dele, olha. Nossa. Que presente ótimo. Pois é. JP Ritter, que nos mostrou o livro de Kurt, mais estranho que um fanfic. Sailor Moon fez aí uma crítica. Ah, menino! Olha, todos os casos de hoje enormes, maravilhosos, coisas mais lindas que a gente recebeu. Esses casos enormes, cheios de coisas, muita coisa. Que isso? Achei natural isso. Sailor Moon, né? Esquecido de fazer esse enaltecimento. Pelo poder do prisma lunar. É. Sidney Andrade comentou também. Ai, conheço, é muito simpático. Né? Falsas entre nós. Lequiz, Alex Tavares e Gustavo Pereira, nosso padrinho. Inclusive também todos os padrinhos, muito obrigado por vocês existirem, serem lindos, maravilhosos, crocantes, todos deliciosos, os padrinhos finíssimos. Cremosos. E se você ainda não é nosso padrinho, você pode ser a padrinha gente, como é? padrinho.com.br/sed. Adoro. E não desligar agora, se você ligar nos próximos 10 minutos, tem surpresa. Se então, você ligar nos próximos 10 minutos vai ter uma cota surpresa de R$1.000 pra você pagar. Ai, que isso. É. Não revela, senão ele não liga pra saber o que é. É, então vamos nos encaminhar pro final, né? Thiago, eu queria muito agradecer a sua presença ilustre aqui entre nós. Desculpa, pedir desculpa pela bagunça, né? Não repara, foi só uma lembrancinha, como a Alice sempre diz. E queria que você passasse seus contatos para shows, né? Os jabás todos aí. Não tem mais review de The Middle, né? Infelizmente, a gente perdeu. Para, duas vezes hoje disso, e isso é um assunto que ainda me deixa triste, mas logo, logo vai ter Surrec aí com a série dela, eu espero, se for aprovada. Surrec? É, vai ter um spin-off da Sul. Vocês sabem do que se trata, The Middle? Sim. É, então, vai ter um spin-off. Surrec é a coisa mais linda que tem em The Middle. É a filha do meio. Eu pensei que depois de The Middle vinha The End. Bem, I know so, The Other Side. Olha, o prazer foi muito meu. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Eu não sei se eu pude contribuir, né, com vocês. Se eu estou aqui para somar ou para subtrair. Você está aqui para dividir e conquistar. A gente espera não atrapalhar a vida de ninguém, pelo menos. Se não quiser ajudar, pelo menos não quer atrapalhar, né? Tá ótimo. Meu Twitter é arroba eaititith. Instagram também. Segue lá, gente. E o Podmaníacos, se tiver alguém aqui que escuta a gente lá, que escutava, fica tranquilo que logo, logo a gente tá de volta. Tá vendo novidades por aí. Olha, projetinhos, né, pro futuro. Aguarde um pouquinho. Muito bem. Alessandra Barbieri, minha linda, muito obrigado por você ter recebido minha mensagem meia hora antes de começar e ter abrilhantado esse programa como só você pode. Dá passos contatos também, social media toda, que as pessoas merecem ir atrás da sua vida, além dos seus textos, saber da sua história. Saber quem sou eu, a mulher que, né, que veio me tornado aí nos últimos tempos. Não, tô brincando. Prezados, muito obrigada mesmo. Ai, eu adoro falar prezados, eu entro em qualquer lugar e falo, boa tarde, prezados. É maravilhoso. Funciona perfeitamente para qualquer ambiente. Funciona mesmo, eu tô aqui até agora tentando achar os prezados e não acho. Gente. Não acho, né? Mas enfim, gostei muito de ter vindo, é sempre complicado, porque enfim, Léo, ele tenta não me convidar, mas as pessoas pedem nas redes. É muito complicado, meu cachê tá cada dia mais alto, especialmente agora que fiz plástica, não sei o que, teta de plástico, vocês sabem que é realmente, inclusive quem quiser ver foto da minha teta de plástico, meu Instagram é @lebarbieri com dois is no final, no Twitter é @lebarbieri, procura Le Barbieri, que... o que que foi, Mori? Hã? Oi? Que? Tá falando o que do meu peito, querido? Hein? Toda natural. Toda natural. As pessoas falam, nossa, é tão bonita. Eu falo, mal sabe você, sou toda natural. Nasci assim. Tão natural, quanto a luz do dia. É minha música. Muito é bonito, isso. Sem modéstia mesmo. Sem modéstia. Beijinho para todos, obrigado pelo convite, boa noite e feliz aniversário pro Mozão, amo vocês. Ah, parabéns. Ah, parabéns. Bota aí a musiquinha da Xuxa. Parabéns. Parabéns. Parabéns. 6 horas de parabéns, muitos parabéns. Né? Cisne Daredevil, o homem com mais pedidos de vampiranha fixa, né? Gente, nos últimos meses. Depois de mim. Depois de Alê. É o homem, Alê. O homem. Não me interessa, eu valho pelos dois, eu sou trans. Garota. É, muito obrigado também, Cisne, por você ter visto a minha mensagem a tempo. Olha, quase que eu não vejo, né? Pois é. Apesar do Facebook tá botando as coisas fora da ordem. O Messenger estava querendo me derrubar. Ale, você acredita que o Zuckerberg queria boicotar a minha participação do série essa noite? Eu estou chocado. Tentou boicotar a mim também. Não mostra. Passado. Olha aí. E conta pra gente do HQ da vida. Já avisa pras pessoas, se elas quiserem entender melhor o que é pansexual, elas podem ouvir. Exato. Lá, porque Danilo me deu um esculacho esses dias. Foi mesmo? Ele falou assim, ouviu o Sede sobre bissexualidade, ele não falou nada de positivo sobre o programa. Falou assim, vocês não entenderam muito bem o que é pansexual, ouvi lá um podcast chegar aqui da vida, seria saudável. Onde foi que ele mandou isso? Ele me mandou um áudio. Está muito afrontoso, não é mesmo, Danilo? Né? Mas vai lá, gente, se vocês quiserem. Inclusive, o Hugo, daí, do caso, recomendo você ouvir o HQ da vida pra você saber o que é drag e o que é trans, né? Pra diferenciar. Então vai em hqdavida.com.br, é um podcast sobre vivências LGBT. A gente esclarece sobre a sigla e sobre esses equívocos intergeracionais, não é mesmo? Sim. E se você quiser me ouvir não falando de LGBTs, eu também tenho um podcast sobre Harry Potter, se você for Potterhead. Que era o Epau é Pedra Filosofal, agora ele mudou de nome, né? Agora somos o podcast Estação 9¾, porque a gente agora tá no portal animagos.com.br também, né? Além lá do feed do Epau é Pedra, a gente faz parte lá agora do conteúdo. Menino, te readmitiram mesmo? Foi, me contrataram de meus advogados competentíssimos, não, nem te conto. Inclusive, eu recomendo pra vocês. Tem processo, né, pra ser como que fala quando a pessoa é demitida e entra na justiça pra voltar? Botar no pau. Reabsorvido. É, fui readmitido e agora a gente tá no Estação 9¾, lá no animagos.com.br. Se você ainda não achar, é porque a gente ainda tá em transição, então vai lá no SoundCloud e procura por Epau é Pedra Filosofal, que você encontra ainda sob este nome, tá bom, gente? Um cheiro e um queijo. Ah, muito bem. Lucilo, algum recadinho? Vocês juntos, que é aquele, né, que dizem e desvaliza as pessoas. Não. Não tem hoje não, Faro. Obrigado, Thiago, por ter vindo, o Cisne e a Lê. Ah. É, muito bacana quando vocês vêm. Não me agradece, não? Menos que... a Lê hoje. Eu tava esperando, o veneno. Posso falar? Eu sei que vocês só me chamaram porque não tinha mais ninguém. Eu sei como é que funciona, tá bom? Eu também sei, Ale. Você sabe, né, Sidney? Sidney, vamos fazer um podcast só eu e você, a gente não convida ele, só a gente se ouve, a gente se fala, a gente fica só eu e você, como uma ligação telefônica. E a gente relê todos os casos do SED, desde o primeiro até hoje. E faz releituras, reinterpretações, vai ser muito mais legal. Vivem aqui e fazem esse drama. É. Ainda bem então, que você... beijão pra todo mundo, obrigado pra quem mandou barra, obrigado pra quem escutou, obrigado pra quem mandou barra e escutou, @LGMaia, Twitter e Instagram, beijos. Eu acho sempre muito engraçado um arroba que já começa com um underline, eu acho assim um pouco chocante. Então. E você, Fabio? Ah, só agradecer todo mundo que aguentou até aqui o final, né? E lá no Twitter, Fabio Rocha, No Instagram também é Taylor Rocha, Facebook também é Taylor Rocha, só que eu quase não tô mais entrando no Facebook, né? Principalmente nesse período de eleição. Então... Xiii, Marcela! Tá preferindo a sanidade mental, né? Nesse período. Exatamente. Eu tô quase saindo do Twitter também, que tá também bem movimentado. Jovem, mas a Taylor Rocha, acho que eu conheço Taylor Rocha do Twitter. Já pegou. Garoto. Foi isso? Foi isso. Só mais uma coisa, só uma coisa. Vai, vai, vai. Comenta nesse caralho, hein? Comenta, gente. Vocês não estão comentando. Ai, gente. Sério, 300 mil horas de podcast. Léo deixa de dormir, deixa de bater a punheta dele pra editar podcast. Duvido. Sabe? Bate se punheta enquanto edita o podcast. Ah, e vocês... É mais fácil. Podcast é energizado, comenta. Né? Comenta, da RT no Twitter, curte as nossas fotos no Instagram e diz que a gente é lindo. Um beijo. Um beijo, gente. E se ó, o comentar, Taylor... eu vou dar de bengala na sua cabeça. Garoto. O Taylor falou em eleições aí, por favor, vocês votem no prêmio Seriedade Anônima 2018. Verdade. Vote já. Até o dedo cair. Você conhece, Thiago, o prêmio? Não. Vai lá votar no final de The Middle, foi o melhor canal. Tá? Ah, é você mesmo, acabei de olhar aqui, ó, o do Twitter. É o mesmo Taylor. Tô falando que já rolou. Acabei de ver, já peguei, já fiz. Tô de olho. Meu Deus, revelações. Ai, ai. Olha, então votem lá no prêmio, tá aí no seriadores.com.br. Tem o podcast, 2 horinhas e pouco, que nem esse aqui. Pra gente tentar convencer você a comprar o seu voto. E aí depois tem umas enquetes lá, você também passa mais 1 horinha votando até o dedo cair. E é isso. Até um beijo e tchau. Até o tchau. Hello. Alô. Oi, Sidney. Oi, Leozinho. Tudo bom com você? Tô linda. Tô confusa, né, com esse Facebook. Menina, eu fiquei muito confuso porque, tipo, eu te mandei e depois eu vi uma mensagem sua me perguntando. Eu fiquei, uai, será que minha mensagem não foi? E aí sua resposta apareceu pra mim no celular, mas não apareceu no computador. Tava igual aqui, igualzinho. Ele disse, ah, ele não tá recebendo, mas eu tô lendo. E ele não tá recebendo as mensagens que eu tô... As minhas respostas. Fiquei um pouco nervosa, mas agora já me recuperei do trauma. Quem tá mais aqui? É o Thiago, porém. Hello, não sei se ele tá ouvindo. Sidney. Que Thiago é esse que eu não conheço? Thiago faz parte de Manigo. É. Ah, oi, Thiago. Tudo bem, faz tempo Sidney? Que eu sou de Manigo. Ah, é? Você ouve? Eu ouvia, parei faz um tempinho. Ah, faz tempo que a gente nem grava, inclusive. Mas também não faz mais. Ai, Thiago, lindíssima. Eu não acredito que eu tô falando com você. Meu Deus. Estou realizando um sonho de princesa. Ai, para. Não acredito que é isso, Thiago, que eu estou falando aqui na frente da minha salada. Estou muito nervoso agora. Que legal. Amor. Você tá bom, amigo? Ouvi demais você. Ótimo. Ai, tô com muita saudade. Pode, next. Amigo. A gente tá querendo voltar. Next. Amor, tô saudade do momento next. Só te explicar que eu não sei se você já ouviu, esse podcast aqui a gente, como eu te adiantei, a gente não fala de seriado, né? A gente trola as pessoas, tenta ajudar às vezes, mas... Quê? Tô tentando. Adoro, tô tentando. Érica? Ei, Érica! Acho que ela... A internet dela tá meio ruim. Voltei, gente. Tô me ouvindo? Oi, Gabriel. Oi, Érica. Não sei se você ouve a gente. Oi? Oi? Oi, linda. Oi. Adoro esse modo, galera. Oi, eu sou o Goku. Eu acho que tá com um delay. Vou fazer pra você o 3, 2, 1. Gente. Arrumei que tava na reta. Eu falei, não, eu tô sujo. Olha a feira. Érico, eu vou fazer o 3, 2, 1 pra você. Que tá? Isso? Fala já. 3, 2, 1. Vale, nem foi. Ixi, Maria. Nem chegou. O delay tá tão grande. Já. Caraca, uns 20 segundos. Já. Já, não ouviu? Ei. 2 horas depois, ouvimos. Gente, eu tive que ir ali. Botar a gente cueca. Ouviu. Vocês ouviram? Apertar, coisas assim. Que absurdo, eu vi até um tapinha na bunda. É, mas fez, agora que fechou. Tá com 30 segundos de delay. Então tá, gente. Eu vou indo então, porque eu fico nervosa. Ô, Érica, como assim, amiga? É, não, mas é porque ela tá. A internet tava ruim já há um tempão. A gente foi, na verdade, ver se rolava. Garoto. Gosta assim, gente. Porra, vai me deixar animação. Surda. Cheguei! Oi! Oi! Oi, lindo! Tudo bom? Oi, lindo! Chegou. Tudo bem. Chegou. Mas... Érica só chegou agora, só chegou lá em Érica agora. Érica, acho que realmente a gente vai se deixar dormir hoje, que tá um delay. Obrigado, tá gigante. Eu nunca vi um delay tão grande na minha vida, é a primeira vez, estou horrorizado. Só porque eu não tô com sono. Só porque. Érica, olha, tá vontade de dar na cara, né? Menina, não é delay, não. É ela que tá demorando. O delay é dela, não é da ligação. Não é, menino. Será? Não, Érica. E Érica, we trust. Delay ela... é do seu cu. Bem automático. Folgado. Érica, você está começando a falar baleias. Gente, eu vou indo. Beijo. Eu odeio essa porra de delay. Ai, delay. Beijo. Beijo. E é isso, beijo. Gente. Vai embora só por causa de um delayzinho bobo. Beijo. Beijo. Ai, mais? Babieri. Ai, gente. Ai, me segura que eu tô me tremendo agora. Vocês estão me ouvindo. Tchau. Tchau. Ah. Boa noite, pesados. Pesado? Oi. Boa noite. Olha a gordofobia. Oi. Oi, amor. Oi, Ale. Tamo junto de novo, Ale. Vocês estão me vendo? A gente tá te ouvindo. Vocês não estão me vendo? O vídeo tá ligado. Nos meus sonhos eu tô te vendo. Ale, eu queria... Menino. Meu uso pessoal. Eu tô te vendo, mas não pode. Ah, que pena. Eu tava já me exibindo, né? Aqui com Cheetos. Ah. Achei ofensivo com Cheetos. Chegar perguntando. Pergunta se tá vendo. Achei um pouco. Nossa... Eu vim porque eu achei que na verdade não ia ter nem Luciano, nem Taylor, nem ninguém, assim. Como você viu que vai ter, pode ir embora se quiser. Ah, então é isso, prezados. Boa noite. Claro. Gente, vocês querem emplacar esse field mesmo, né? Não é. A gente não para de tentar, né? A gente, esse programa aqui, ele começou como um divã do blog. Então as pessoas mandam as barras da vida delas, a gente lê aqui. Gente, o Chico tá bombando. E aí, assim... Desculpa, eu vou... Ah, é, lê, eu pensei que era Thiago. A gente tenta ajudar, já... mas às vezes... Já tá claro o conceito. Tá. Já tá bem claro, relaxa. A sabedoria é o que a gente mais tem de vida do passado. Adoro. Meu amor. Muita experiência na rua, não é? Muita, muitos quilômetros rodados. E aí o que aconteceu hoje, que a gente tá aqui no carro de palhaço, é que assim, de última hora as pessoas começaram a ter muitos problemas, então as meninas sapatão, a Erika e a Amanda não vão poder vir mesmo, a Erika ainda tentou, né, ver se a conexão rolava. Todo plot, todo episódio que eu venho é esse plot. É, Sidney, você, né? E aí, eu tô mal desoando o podcast. E aí eu falei o quê? Não vou furar com o Thiago e tá na mais com a empolgação que você tava, eu comecei a reunir as tropas, e aí a Lê e Sidney já... Fizeram já tem tropa. 5, você quer mais ainda? Ainda tem Taylor, que Taylor e Luciano achei que não viam também, mas aí eles resolveram o problema, mataram o cachorro, o quê? O problema era o cachorro? É, não, é porque tá chovendo muito aqui, e eles não tinham jantado, não tinham levado Nick pra fazer o cocôzinho, não sei o quê. Mas aí Nick foi sozinho na chuva, fiquei sabendo. Nossa, que independente, né? Autônomo na sua própria força de vontade. Mas o bom, Thiago, é que tem esse povo todo, mas ninguém se interrompe, como você já pode ter percebido. Se não chegar com os dois pés no peito, não fala. Não, não, não. Ninguém discute. Cheguei. Oi, Taylor. Mas é que Taylor e Luciano são um casal, é isso? É. Inclusive, a lei diria que são a mesma pessoa, até. Geralmente. Inclusive, a lei ficou muda. Eu acho que foi o Luciano que mandou embora. Porque tá mastigando. Ah, tá, amor. Ela não para. Desculpa, estou faminta. Ó, pra falar em comida, gente, uma coisa que eu tava pensando aqui, antes de Léo me chamar assim de urgência, porque eu comprei uma bandeja de uvas. E eu comecei a comer a bandeja e de repente a bandeja acabou. Gente, e as uvas ficaram. Foi. Aí, né, eu descobri, eu constatei que a uva é o bis da natureza, que é impossível. Olha. Eu fiquei muito chocado. E agora eu tô com o bucho cheio de uva. Eu não tô aguentando. Eu vou cagar nunca mais. Gente! Porque sabe que uva prende, né? Fiquei bem. Too much. Prezados, estou pronta. Opa, alimentada, medicada. Eu falei, você estava falando de uva, aí eu falei, gente, eu tava comendo Cheetos também quando vi, acabou. Falei, Cheetos então é a uva da natureza. Adoro. Cheetos é a uva da natureza. E é isso. Cheetos é o bicho da uva. Cheetos é a natureza da uva. Vai. Não, para, por favor, que já enrolou aqui. Sério. Gente, imagina um prato de Cheetos com uva e bis. Ia ser ótimo. O Masterchef. Só quero isso no Masterchef. Vamos nessa antes que as pessoas golfem. Né? Que absurdo. Receita maravilhosa dessa. Pra você que tá solteira aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem pauta? Tem, amor. Menino, que sabe que não recebi? Menina. Ah, a produção. As inimigas, né? Em sua defesa, ninguém recebeu. Ninguém recebeu. Pior, ah, sim. Pra ser honesto, não senti nem falta. Valeu. Você quer tanta uva, né, Luciano? Né? Quando vi. Dizendo que é uma bagunça isso aqui. Né? E aí, quando dei por mim. Acabou a uva. Tava pronto, assim. Mandei pra todos. Oh, obrigada, empresado. Empresário, né? Maquedeiro. Tá na onde? No Facebook. Eu mando aqui também no Hangout. Não precisa, prezado. Tá bom, já achei. Nessa hora da noite, é pra mandar. Menino, por falar aí, negócio de mandar beijo pro meu pai, pra mãe e pra vocês. Vocês viram que o fã da outra morreu, gente? Que viu ela, o fã da Xuxa. O fã da Xuxa. Morreu. Fã da Xuxa. Morreu, amor. A mulher foi lá, quando ele tava esperando ela no aeroporto, quando viu ela, deu um piripaque e morreu. Ai, Valha, faz muito tempo que eu não enxergo, Luciana. Ela tá acabada assim. Que horrível. A múmia, tá? É. Do passado. Pra você ver. Ou não, né? Ou não, né? Ainda bem que Léo liberou as piadas de visão de novo. Graças a Deus, né? Que horrível. Vamos nada a ver essas piadas. Thiago, esse é o Cisne, ele realmente não vê as humilhações que a gente faz ele passar. Às vezes eu faço vocês passarem uns constrangimentos. Ih, saiu só porque eu fui falar com ele, tá vendo? Não quero gravar com o cego, vou me retirar. Cegofobia, gente. Cegofobia na minha cara. A bicha saiu correndo, né? Coitado, Thiago. Eu acho que volta, ela. Volta, mulher! Ela sentiu a entrada. Senhora, volte aqui, senhora. Senhora? Senhora? Gente, a Lê tá... Né? Tô nada, menino. Acordada. Acordada? Vou nem te falar por onde. Gente. Não tem gente que toma vinho pelo cu? Eu como Cheetos pelo cu. Ai, que horrível. Ai, ai. Essa mucosa não reage bem, viu, Alê? Mentira, com de requeijão é tranquilo. Desliza, né? Foi apimentado, né? Ai, não, de requeijão é aquele todo ondulado, né? Deve dar uma agonia. É, querido, não sendo Doritos, tá tudo bem, né? Eu acho que aquele de meio, aquele de lua, né? Meia lua. Ou você faz tipo aquele presente que o Lucy Taylor ganhou, né? Que você pega vários Cheetos bolinha numa linha e faz o que é. Fondo, como gente, chama aquilo, gente? É. Eu não sei o nome daquelas coisas. É, bolas tailandesas. Bolas tailandesas. De Cheetos, bolas tailandesas. De Cheetos, bolinhas tailandesas. Eu acho falou que pode ser uma boa. Desligou do nada. Gente, eu adoro que a gente tava aqui naquela angústia se gravava, se não gravava, porque tinha chamado o menino tava empolgado pra gravar. A gente começa a gravar, o menino vai-se embora? Mas o PC desligou. Ah. Que é o que? Esqueceu a bateria. O PC Faria. Ah, tá. Gente, esse aí foi desligado faz tempo, mano. Nos anos 90 desligaram ele. Garoto. Vocês vão imaginar a delícia que é estar de volta. Gente. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Lebo. Gente, continuou ou vocês estão me aguardando? Não, aconteceu? A gente estava esperando. Estamos esperando a polícia até agora. A gente vai explorar sua cegofobia. É que você caiu bem na hora que o Léo estava explicando que vão surgir muitas piadas de visão, porque eu sou cego mesmo, de verdade. Aí eu gosto mesmo? Sim, aí eu gosto de fazer vocês passarem vergonha mesmo. Então pode se preparar pra passar vergonha. Aqui, Cid, então eu vou te confessar uma coisa com exclusividade para esse podcast. Eu confesso. Querendo roubar o lugar de fala. Não, é protagonismo. Tem um deficiente visual. Lugar de fala. Não. Eu sei, quem sou eu pra falar a parte cega? Eu tô sendo muito infeliz. Você tem visão monocular, então, não é isso? Eu tive toxoplasmose e eu perdi quase 50% de um campo de visão do olho direito. Você sai comigo, o lado que eu esbarro nas pessoas, que eu derrubo as coisas, é todo lado direito. Né? Eu perdi a primeira visão de um olho, aí fiquei só com o outro. Eu também era assim durante algum tempo. Vamos conversar mais sobre isso depois. Ai, que ótimo. Deu um match, hein? Aí. Vamos trocar zap. Surgiu pela cegueira. Agora é todo seu, tá? Fica tranquilo, ninguém vai interromper. Fale por você. Aí, calma. Gente, ele mandou. Aí ele mandou sem rodeios. Eu quero que você chupe meu pau. Não quebra o clima. Volta no local escuro. Tá. Né? Cadê, aí, gente? Sei disso. Peraí. Isso é Léo mexendo na pauta. Ah, aí, okay. 10 de quando? 10 do sétimo, em julho. 10 de julho, vulgo julho. Também conhecido como julho. Quem é o next? É Luciano. Eu acho que o Luciano devia pegar o último e o Thiago devia pegar mais um pra ele perder de vez o cabaço. Nossa, o último também é bem grande, hein, Mori? Se fodeu. Thiago, na primeira vez. É o próprio Enem. Vai sair esfolado, Thiago, pela primeira vez. Encara o Thiago, ou tá cansado da leitura? Claro, bora. Não. É o próximo. Ah, é. O próximo. Gente, peraí. Vocês estão ouvindo um alarme? Não. Ah, beleza. Não. Mas é porque ele disparou um alarme aqui na quadra e eu fiquei com medo de... Ué. Vai explodir, fui eu que mandei, corre. Mas nunca tive a coragem de falar nada porque ele não olharia para uma pessoa como eu. Olha a autoestima. Olha a autoestima. Olha a autoestima. Todo mundo junto. Você não, Sidney. Eu não olho, né, autoestima. Perceba a autoestima. Repare. Foi gordo que no final me deixou acabada. Cortou. Então não foi gostoso. Cortou. Deixa eu te falar. Repete aí, Lu. É. No caminho de volta, ele me deixou claro que não está pronto. Não. Luciano. Oi. A frase anterior cortou. É, foi volta gostoso, não foi gostoso. Ah, tá. Mas eu li, porque ia ser cortado mesmo. Quero aproveitar então pra enaltecer, já que a gente tá falando de homem bosta, quero aproveitar pra enaltecer o meu homem maravilhoso, que é Vlado. Faz aniversário. Essa madrugada, daqui meia horinha ele faz aniversário. Parabéns pro meu homem, te amo muito. Olha. Casa comigo porque você é muito foda, eu sou louca por você. Quando o Leozinho publicar isso, ele já vai estar com 49 anos. Ele tá com 33, a idade de Cristo. Idade de Cristo. Ah, eu faço aniversário domingo, é quase igual. Gente, viado, por pouco a gente não namorou. Ai, que droga. Por que eu não acertei o dedo do nascimento? Por que 33 é a idade de Cristo? Não faço a mínima ideia. Ele morreu com 33 anos. Então por que não diz a idade em que Cristo morreu? Por que 33 é a idade de Cristo? Porque essa idade dele pra isso. Sempre. Porque quando você morre, quando você congelou no tempo. Tem que explicar pra ele que depois que morre não faz mais aniversário. Não, porque... Viado, por favor. Não, viado. Ah, eu estou morto na paróquia. Você pode muito bem falar. A idade de Cristo é 32, é 31, é 30. Na onde? É. Mas como é que surgiu essa pergunta, gente? Eu não sabia que era um podcast gospel.